Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. And we're down, we go, go. Nerds, aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, Snicked. Desculpa. Já peço desculpa. Aqui é o Tucano e finalmente o melhor herói recebeu um filme à sua altura. Mas o Wolverine, ele é baixinho. Será que um filme à altura dele... Boa. Aqui é o Rex e tá na hora do troco, xará. Aqui é o Carlos Voltor e ele continua sendo o melhor no que faz. Aqui é o Azaghal e finalmente ele foi o melhor no que faz. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar de Logan. Sim, com muitos spoilers, já se prepara. Nós estamos malucos, nossa cabeça explodiu. Que filme? Depois vem. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de vez e caneladas no Nerdcast! Vamos. Que foi? Vamos variar um pouco, né? Mostrar depois de animação. Depois de 11 anos, vamos dar uma variada. Azaghal, nós temos um jabá inusitado hoje. Pra mim é normal. Muito bom. Olha só, nós vamos falar do Guia de Motéis. Na verdade, não é um jabá normal. É um jabá realmente, posso dizer que é fantástico. Especial, né? Ainda mais nesse momento de crise que nós vivemos no Brasil. É verdade. O Guia de Motéis.com.br é um site. Claro, não preciso explicar mais nada. É claro que você conhece. O dado histórico do Azaghal, que trabalhou na área. É isso que eu quero dizer. Sim. Mas o fato é que o site Guia de Motéis está contratando um funcionário para testar um motel por dia. Ah, o testador de motéis. É isso. Caraca, que coisa inacreditável. Excelente. Ah, eu vou falar um negócio pra você. Que eu trabalhei muitos anos no ramo de motelaria. Uhum. Eu seria um ótimo testador de motel. Eu realmente sei como funciona. Sabe como funciona, esse é um job pra mim. É, exatamente. Olha só, salário de R$2.000. Se você tá desempregado. Mais plano de saúde. Se você tá desempregado. Mais assistência odontológica. Olha aí. Vale refeição e despesas pagas. Excelente. É isso, é um full time job. Vale explicar aqui que não é você vai só nos motéis da sua cidade. Não. É. Você vai viajar o Brasil. Exatamente. Testando todos os motéis do Iapoque ao Chuí. É, isso é o Guia de Motéis do Brasil inteiro, rapaz. Não é só na sua cidade. E aí o que acontece? E esses testes, você funcionário, eu espero muito que seja um nerd. Muito. Eu quero muito que seja alguém que tá ouvindo esse spot, cara. Você vai e vai fazer um relatório, né? Sobre as condições do motel, se tá bom, se tá ruim, que melhora, o que tá ótimo, exato, né? E isso vai ser entregue pro dono do hotel. Então é meio que um serviço. Serviço de teste cego, né? Olha que maneiro. Cara, achei muito interessante. A pessoa que for contratada, se for um nerd que ouviu esse episódio, o spot, pode vir falar comigo que eu vou dar dicas pra testar um Olha, muito bom. Tem várias dicas, amigo. Inclusive, se não tiver sentido o cheiro de cloro da piscina, não entra. Pré-requisitos, Azaghal, tem que ter mais de 18 anos, obviamente. É, claro, né? Tem que estar cursando ou ter cursado uma faculdade de hotelaria. Ah, faz sentido, legal. Turismo, administração ou marketing. Excelente, tudo a ver com... Tem a ver com o job description. Job description. E é isso, a pessoa vai um motel por dia... Assim... Não precisa estar... se relacionando. É importante dizer isso. Não, pode estar, mas não precisa. Você assim, pode... Se você estiver se relacionando, por exemplo, você pode testar sozinho, sim, mas você pode testar acompanhado. É isso que... Se você quiser. É, isso não tá no job description. E aí você pode testar acompanhado com a mesma pessoa sempre, se for o caso. Ou se for o caso, você vira um caixeiro viajante. Caraca. Cada lugar um teste diferente, entendeu? O fato é que é um motel por dia, 5 dias por semana. É muito teste, meu Deus. A pessoa tem que fazer sozinha, cara. Não, Jovem Nerd, que isso? É muita disposição, cara. O Guia de Motéis é um site onde você encontra milhares de motéis no Brasil inteiro e ganha descontos de verdade neles. É só você entrar no guiademotéis.com.br ou baixar o aplicativo na App Store ou no Google Play para você conhecer. conhecer. E se inscreva, cara. Olha só, guiademontagem.com.br/vagas. Você se inscreve lá. Maravilhoso, cara. E espero que você seja selecionado. Eu espero mesmo. Eu espero muito que um nerd seja selecionado. Um nerd ou uma nerd, eu estou usando sim, o português sim, corretamente. Exatamente. Eles estão falando que os motéis são cada vez mais legais, muitos deles com gastronomia de primeira. Isso já não é no meu tempo. Já... Exato, já muita coisa mudou. Já. Isso já não é do meu tempo. Não é, é. Do meu tempo era almoço executivo e olhe lá. Exatamente, eles falam que às vezes é mais negócio ir num hotel pra sair pra jantar do que num restaurante. Você vai comer de qualquer jeito, né? E essa que já saiu Ghost Recon Wildlands, rapaz! Olha só, o maior shooter de mapa aberto ever. Exatamente, cara. Um universo gigantesco pra você explorar na Bolívia. Ó. A luta dos agentes americanos contra os cartéis. Murphy. Beto, Pablo. O malparido, hijo de puta. Você não joga com o cartel. Não, você joga com o agente Ghost Murphy. Recon. É, joga com os caras sinistros, maluco. E é aquela parada, Ghost Recon, na abordagem tática, muito maneiro, você pode jogar até 4 pessoas. E é muito maneiro porque você faz os 5 shots, cara. Você pode ir marcando, sabe, o número 1, número 2, número 3, aí você vai, tum, todo mundo atira ao mesmo tempo, faz 5 shots. Irado. É muito irado, é muito irado. É, obviamente, mais maneiro você fazer isso com seus amigos, que aí fica aquela loucura de, vai, vai, aí um cara, obviamente, tá... Mas se você for um Forever Alone, a máquina tá aí pra te ajudar. Exatamente, exatamente. Muito maneiro, abordagem cirúrgica, furtiva. Isso que é legal, cara. Como não é um jogo linear, como já aconteceu com outros Ghost Recons, é maneiro que você que vai traçar a sua estratégia. Você pode descer de helicóptero no alto de uma montanha e olhar com binóculo, marcar todos os alvos e mandar a galera fazer uma... cercar a base e atacar de cima. Você pode entrar de carro atirando ou de helicóptero, mandar todo mundo fuzilar todo mundo lá embaixo. É muito maneiro, cara, o jogo te dá todas as opções de você atacar com a equipe de elite das Forças Especiais dos Estados Unidos contra os cartéis malparedos da Bolívia, cara. Então não deixe de conferir, link aqui no post para você conhecer mais e comprar. Vai ter Net Player, Azaghal. Olha aí, se liga. Puta, não muito... vejo a hora de jogar esse jogo. Muito bom. Ghost Recon Wildlands já disponível. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos. E esse sim é um menino Wolverino. Mas acabamos de lembrar que nós temos na Nerd Store a campanha Show Bata Show. Até dia 17 de março. O que que é isso? Show Bata? Show Bata Show. O que que é? Parece Chewbacca, é isso? Chibata, né? Chibata? É um chopata, sei lá o que parece. Isso é coisa do marketing da Netstore. Eita, marketing, chopata. É o seguinte, a bata é esse corte feminino com a barra mais larga comparada com a cintura, então deixa a camiseta acinturada com o caimento mais solto. Quem sabe o que é bata? Não precisa da descrição. Não preciso explicar, é verdade. Essa descrição é completamente inútil. Tá no briefing, tá bom. Esse spot é só pra quem entendeu, tá ouviu bom. A palavra bata e entendeu. Tá bom, olha só. Então se você gosta desse tipo de camiseta, todas as batas, são 35 modelos de camisetas, vão estar em promoção por R$39,90 cada, mais de 40% de desconto em camisetas com a qualidade Nerd Store. Impressionante. Pra você participar só em nerdstore.com.br/showbata, é isso mesmo, você escolhe as suas camisetas e depois de colocá-las no carrinho, você vai usar o cupom SHOBATA tudo junto, sem acento, com X, SHOBATA. E aí sim o desconto vai aparecer, certo? Então acesse lá nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil, válido até dia 17 de março. Um aviso rápido, nosso querido amigo Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela, está com uma peça em cartaz, um monólogo, em São Paulo, agora no mês de março. Olha aí, monólogo é o nome para outro nome para stand-up, é isso? Não, porque não é uma peça de piada. Ah, não. E de situações, é uma peça que ele comprou o texto do Mike Birbiglia. Quase que você falou, ele roubou o texto. Não, ele comprou. Ele comprou o texto do Mike Birbiglia. É uma comédia que narra a trajetória de um comediante que coleciona fracassos com casamentos, beijos, parques e situações diversas. O texto, em inglês, já ganhou o prêmio Lucille Lortel de melhor show solo em 2011. Olha aí! E aí, o que ele fez? Ele comprou, ele achou um roteiro legal, o espetáculo, comprou esse roteiro, traduziu, adaptou pro português, chamou o Oscar Filho pra dirigir, ensaiou tudo bonitinho no teatro e tá exibindo. Caraca, olha, caramba! É isso aí, cara! Todas as sextas-feiras de março, às 21h30, no Banco Honda Hall, na Vila Olímpia. Olha aí! Tem link, tem endereço aí no post pra você ver mais. Então, se você gosta do Morro do Jacaré, ficou curioso, vá lá e veja. Eu não vi, não sei se é bom, mas... Isso é excelente. O título é O Namorado da Minha Namorada. Exatamente. Eu não tinha falado o título da peça até agora? Não. Que jabá safado. Ainda bem que é de graça, Jacaré. Queremos agradecer, Azaghal, aos nerds que doaram sangue essa semana. Wesley Franceschi, Carlinhos Fadiga... Tá patrocinado isso? Não. É só um barulho. A gente quis vender já isso. A gente quer ainda vender. Ainda queremos vender. As pessoas tiveram uma reação ao ouvir isso. Não tiveram? Tem. Você... É isso que a gente quer vender. Você tá testando isso. Luiz Antônio Brito Farias, Caio Ferreira Casado, Leandro Oliveira, Carlos Alberto Júnior, Gustavo Maciel, Valéria Kipsel, Débora Samelo, Leonardo Molina... E Karine Oliveira, muito obrigado, nerds! Quero provar um ponto aqui. Scalpo Solidário, aquelas pessoas maravilhosas que doam cabelos quando não querem mais. Uhum. Raíssa Pacelli, Isabela da Silva, Heloísa Laskowski, Alexandra Gouveia, Jéssica Farabotti e Giulia Del Miglio. Olha aí, nerds, obrigado! E agradecer os divulgadores do Nerdcast Stories. Azaghal, continua aqui o desafio, divulgue para 5 amigos o Nerdcast Stories, que sai toda sexta-feira no canal do YouTube do Jovem Nerd. E a gente agradece aqui, como Rafael Frederico, João Carlos, Wellington Alebrandt e o Everton Rodrigues. Valeu, galera! Divulguem! Arte dos fãs, Azaghal, Faceless and Faraday, pelo Rodolfo. Muito maneiro essa arte. Também tem o Faceless por Félix Hernagron. A galera gostou muito do Faceless, né? Não é? Nem é um personagem, tipo, é uma coisa que acontece. Mas é muito maneiro, realmente. A descrição, né, do Leonel foi foda. E o Javier Francisco Azaghal por Hugo Oliveira Junqueira. Muito bom, muito obrigado, galera. Também temos uma arte do Caio Boracini, que fez uma ilustração do Ozob, e ele mandou um vídeo aí com speed painting. Caraca! Muito animal. Maneiro. Animal, muito cara. Maneiro o processo. Valeu, cara. Que do caralho. Éder Barbosa, estudante de design, 21 anos, São Marcos, Rio Grande do Sul. Esse não é o meu primeiro e-mail aí. Tudo certo. Tudo certo. É isso que é só a gente pede. Não é muito, não é muito. Com um jogador de Mass Effect, sobre o último, né? Nerdcast, foi sobre a saga Mass Effect. Não pude deixar de citar alguns assuntos que não foram falados no Nerdcast. Em questão ao vírus para controle de natalidade dos Krogans, o jogo nos mostra que, além de medo, nós temos uma questão de ódio. Em uma missão é notado que os Salarians têm um ódio enorme pelos Krogans. E um paralelo entre ódio e afeição, provavelmente pelos Krogans fazerem um paralelo entre os Fortões e os Salarians, como os nerds, é visto no último jogo com a relação do Mordin, que é basicamente o cientista louco dos Salarians, que está sempre cantando, e a Eve, a única fértil das Krogans dedicadas à reprodução viva, ou algo do tipo, se eu não estou enganado. Até o ponto em que Mordin se sacrifica para curar o Genophage, se o jogador escolher, que o Genophage era um vírus que fudia lá a raça dos Krogans. Não me importa, cara. Tá bom. Se o jogador escolher, pois o jogo oferece duas escolhas, de curar o Genophage e obter a ajuda dos Krogans na batalha final, ou sabotar a cura para que ela se torne ineficaz e obter a ajuda dos Salarians. Outro ponto, a relação entre os Geth e os Quarian é uma mistura de Frankenstein e máquinas criadas para serem mão de obra. Quando a rebelião ocorre, é mostrado que os Geth, que são a raça robô lá, só se rebelaram para se defender, pois os Geths estavam começando a criar consciência e indagando sua criação, e sim para salvar os dois. O jogador entra em discussão com os Quarian, que são bem babacas, dizendo que os Geths têm seu fundo de verdade, e no fim ambos entram em um acordo e ambos ajudam na batalha final. Nos três jogos temos sempre um conflito entre raças, como Krogans e os Salarians, os Geths contra os Quarians, trazendo pontos fortes e fracos de todas as raças, mostrando que todas têm defeitos. Não me alongando mais, eu quero terminar com a questão final do 3. Na minha opinião, eu acredito que foi a pior escolha de final para a trilogia, pois em todos os jogos você teve os resultados das suas ações afetando o final dos mesmos. No primeiro, com a escolha da morte do conselho, no segundo, que a tripulação inteira pode morrer em questão de escolhas do jogador. Porém, no 3, todas as suas ações vão levar a 3 possíveis finais, que são parecidos. Você, ao chegar ao final e ter a escolha entre destruir todas as máquinas do universo e se fundir à máquina, usando o Shepard como uma consciência que controla os Reapers, e transformar todas as coisas no universo em meio máquina, meio orgânico, tirando a identidade de tudo, nada mais é diferente, ou ligar o foda-se e ignorar tudo, mostrando que no final todos foram erradicados. É isso, legal. Entendeu de novo? Luiz Felipe Santos, estudante de administração, 24 anos, João Pessoa, Paraíba. Este não é meu primeiro e-mail. Caixa alta e vermelho. Ok. Olá, personas. De início, gostaria de parabenizar a participação da Marcela no programa. Foi fantástica. Marcela realmente sabe muito de Mass Effect. Então eu gostaria só de corrigir algumas informações passadas de forma equivocada pelo Beto. O Beto foi o alvo. Primeiro, que tem como sim alcançar e até ultrapassar o War Asset necessário no Mass Effect 3, mesmo sem fazer nenhuma missão online. Uhum. É como se eu estivesse lendo um texto em outro idioma. Você não tá entendendo nada. Não, mas eu tô entendendo. Fala, fala. Basta você recrutar todos os grupos militares que você faz contato. O mais estranho é que, assim, eu tô lendo outro idioma, mas eu entendo as palavras. Mas eu não entendo o que elas querem dizer. É porque no Mass Effect 3... Eu não quero saber. Até as pessoas isoladas que você tem um bom relacionamento podem ser recrutadas e contam na porcentagem. Creio que o problema na gameplay do Beto foi que ele cagou e andou pro Legion. Então, ao invés dele recrutar a flotilha Quarian e os Geth, trazendo paz às duas raças, ele mandou destruir os Geth. É, pode ser. Com isso, ele já perde uma boa porcentagem do exército Geth. Segundo, tenta ler isso. Lê um texto no idioma que você conhece, mas de algo que não faz sentido nenhum pra você. Mas quem ouviu o programa tá sabendo. É tipo sabendo. Você ler texto de medicina, de engenharia nuclear. Exato, né? Você lê, mas não entende, você entende as palavras. Eu me sinto... Sabe, dá um... Uma parada no cérebro. Entendo as palavras, mas elas não fazem sentido. Uhum. Segundo, sobre o final polêmico de Mass Effect 3, Beto comenta que a galera criticou o final por achar não ser o que se queriam, mas o buraco é mais embaixo. A BioWare prometeu diversos finais pro jogo, onde não iria ser baseado em apenas escolher entre A, B ou C, mas no final foi uma escolha entre opções. É isso. Eu li uma frase e eu não entendi nada que ela disse. Além disso, é assim que um hater se sente. Ele lê, ele não entende e ele comenta. Se eu comentar isso agora, é só ódio. Porque eu não consigo entender nada. Entendi. Uhum. Além disso, quem comprou o jogo na época teve um final totalmente capado e confuso, já que ele não estava pronto. É, então, isso aconteceu mesmo. Os caras mudaram o final no DLC. Não importa. Muitas cenas foram cortadas. E ao final dos créditos, você tinha uma mensagem dizendo que o verdadeiro final vinha em uma DLC. É, isso foi meio zoado mesmo. Então, esses foram os fatores que realmente, ele usa muita caixa alta, fizeram os fãs criticarem na época. É isso aí. Ótimo. I hurt myself today. Acho que todo mundo gostou, né? Eu gostei. Ah, caralho. Eu gostei. Eu sou salvo. Depois eu sou polemista. Eu sou polemista. Esse filme é perfeito. Meu Deus, caralho. Então, mas eu falei que eu gostei. O que? Eu vou desligar. É engraçado. Olha, você tá... É um reflexo da internet. É um reflexo da internet. Você interpretou o que eu disse. Não. E tomou... Você... Caraca, você virou a internet. Você virou a internet. Não virei, não. Eu vou te falar, cara. Eu te conheço desde 1988. Não interessa o que você fala, e sim como você fala. Eu já leio a sua mente, eu já sei o que você quer dizer, tá ligado? E aí eu já falei, não, cara... Porra. Não, olha só, eu vou falar sério. Eu gostei pra caralho, tanto que eu vi duas vezes na sequência, não na sequência uma vez depois da outra, que hoje em dia é impossível fazer isso. Se escondeu, né? Se escondeu. É, seria bom, né? Seria irado. Que nem antigamente, era foda, antigamente, né? Antigamente isso era muito bom. Mas eu vi no dia seguinte, eu falei, caralho, eu tenho que ver de novo, eu achei muito foda. Não que eu tenho algumas coisas que eu mudaria, mas isso não muda o filme pra mim, não estraga o filme. Já não gostou do filme? Não, eu gostei, cara. Eu só tenho algumas observações. Tem algumas cenas, tem algumas situações que aconteceram no filme, que eu também não gostei. Tem algumas coisas que tem gente que tá implicando, e eu acho que é só implicância. Eu achei o filme todo foda. Agora, tem alguns detalhes, assim, que não muda a história e não muda o filme, na verdade. Ah, eu acho que muda bastante. Você não sabe o que eu tô falando? Que porra é essa? Eu acho que muda bastante. Não, calma, isso a gente vai discutir agora durante o Nerdcast, então, exatamente. Eu gostei pra caralho de tudo. Eu fiquei realmente impressionado. Achei que o trailer entregou tudo que a gente... Não, eu gostei pra caralho. Antes que as pessoas achem que eu não gostei, que é um tucano, eu gostei pra caralho. E eu vou ver outras vezes... Eu vou ver a versão em preto e branco, eu vou ver essa porra toda, eu achei pra caralho. Eu achei que foi o filme, ele não traiu as pessoas. Sim, isso foi muito importante. E ele foi o filme que a gente merecia e que todo mundo merecia. Exato. O que, foi que eu falei no Nerdcast antigo? O que, você falou? Tem uma profecia minha aí, alguém vai ter que lembrar aí nos comentários qual foi. Que eu falei que ia ter o trailer do próximo filme do Wolverine e você ia se amarrar, Zagal. E você ia ficar empolgado e ia pro cinema. Isso muitos anos atrás, é isso que você mandou? Foi no Nerdcast de Marvel no cinema. E o Azaghal havia dito que não tava dando mais pra ver Wolverine no cinema. Olha aí! Eu falei, vai sair o próximo trailer do filme do Wolverine, você vai ficar empolgado e vai pro cinema empolgado. Olha aí, Léo, toca aí. Ou seja, 2016 vai ser um ano daqueles, né? A gente não sabe o que esperar de Deadpool, nem de Doutor Estranho. Não. Super-Homem, Capitão América deve ser ok. X-Men deve ser uma bosta, que todo mundo vai querer ver. E depois disso, acabou. Exato. Mas 2017, olha aí, temos Wolverine 3 já. Quer dizer, ótimo. No comentário já não tem nada. Wolverine, eu acho que eu não vou mais ver no cinema. Eu vou ver direto no vídeo. Vai no vídeo. Vou na locadora. Eu já fiz isso com o 2. Vou ligar o VHS pra ver o Wolverine. O 2 eu vi em casa. O 2 eu não fui no cinema, não. Não dá, cara. Não tá dando pra ir ver Wolverine. Eu recusei ver o 2 no cinema. É muito triste falar isso, mas não tá dando pra ir ver Wolverine no cinema, cara. Os filmes são uma merda, inacreditável. É, mas vai ter o trailer. Vai ter o trailer e tu vai falar, caraca, agora eu me empolguei. Você pode ser futurólogo, que nem eu. Vamos abrir uma empresa juntos. Liga já. Cacique e cobra sucuri. Cacique e cobra da manhã. Esse filme não é do Wolverine, ele é do Logan. É do Logan, exatamente. Exatamente, Carlos. Carlos salvou. O cara se segura em cada... O Azaghal, eu lembro que quando ele viu o trailer, ele comentou aqui... Tá, documentado. Que esse ia ser o melhor filme. Eu apostei tudo. Você apostou? Eu apostei a minha sanidade, posso dizer. Diz que se fosse ruim, você ia se sentir traído, você nunca mais ia querer ver filme de super-herói. Não, se fosse ruim, e existia uma possibilidade, sempre tem. Nada indicava, mas sempre tem a possibilidade. Uh-huh. Esse filme, ele ia ser a desilusão final. Aquele golpe, ele ia me quebrar, sabe? Eu não ia acreditar em mais nada, eu ia perder toda a esperança. Desculpe de Grace. Hoje eu tenho esperança em filmes de herói. Olha aí. Não da Liga da Justiça, mas... Esse, definitivamente, é o melhor filme até hoje feito nesse universo X-Men. Sim. Do cinema, na minha opinião. Eu diria mais. É o melhor filme de herói já feito. Oh. É o que eu falei. E eu acho também. Ele é melhor que Cavaleiro das Trevas. Eu acho. Olha. Eu acho. Não acho. Eu acho. Não, melhor. Tudo bem. Você pode não achar, mas é. Esse filme, ele fugiu do tema herói, do filme de super-herói. Esse filme, ele tem um problema. O primeiro problema dele é em relação ao universo X-Men. Porque, assim, esse filme transformou todos os filmes do X-Men numa merda maior ainda. Assim, esse filme, ele jogou tudo mais pra baixo. Assim, era pior. É, não, você achava que era ruim? Não, é pior. Tá, porque você dá aquela comprimida na lata de lixo? É isso? É isso. Tava passando, eu parei pra ver. Eu sei, Wolverine Origins. É, X-Men Origins, Wolverine. Nossa, não, cara. Não, cara. Esse filme definitivamente massacrou. Pior, ele é pior do que Wolverine Imortal. Pior. Cara, mas ele joga com sangue. Cara, se você pegar nesse Wolverine Origins, eles colocam ali, é o primeiro filme solo do Wolverine. Não vamos falar de Wolverine Origins. Por que a gente tá fazendo isso com a gente? A gente acabou de ver Logan, por que a gente tá falando de Wolverine Origins? not okay. Uma coisa que tem que ser dita aqui, esse diretor, o Mangold, James Mangold, sim, foi um negócio impressionante que ele fez. Sim. Porque ele é responsável por um Wolverine merda. O Wolverine imortal é dele, exatamente. É dele, cara. Como esse cara, assim, o que que aconteceu no Wolverine imortal pra ser aquela merda inacreditável? Por que ele acertou tanto no Logan? Porque ele pegou, acho que foi, realmente ele deve ter parado pra ler a revista em quadrinhos, pegou uma história muito boa que foi o Old Man Logan e adaptou de uma forma misturando... Para tudo. Wolverine não tem nada. Nada a não ser o Wolverine velho. Nada. Calma, estou chegando lá, senhores. Nada de Old Man Logan. Nada, nada. Nada na história. Nada. Não, não tem nada a ver. Mas ele pegou aquele conceito do Wolverine velho, idoso, que é apresentado pela primeira vez nos quadrinhos dessa forma. Que maneira, primeira vez? Dias do Futuro Esquecido. Não, Dias do Futuro Esquecido ele só tem a costeleta branca, cara. Ele não era tão velho. Não, ele não é tão velho. Ele é velho desde o primeiro quadrinho dele. Não, mas ele é mais velho. A aparência dele, a estética dele. Tá ele fudido. Já é velho, cara. Só que nos quadrinhos, não sei se vocês sabem, o máximo de velhice que tem é duas faixas brancas na cabeça. Passa Reed disso. Richards. É, o Nick Fury, Reed Richards, todos eles só têm duas faixas. Não, eu sei, gente. Mas o que eu tô falando é o seguinte: ele pegou esse conceito de um Wolverine velho, de idade, e que também não explica, tá? Porque, tipo assim, de 2015 pra 2029, em 14 anos, o Wolverine ter ficado velho daquele jeito. Ele não ficou velho. Ele já é velho. Ele simplesmente perdeu o fator de cura, então... Não, cara, mas a explicação que deram pra ele perder o fator de cura foi ridículo, cara. Não, olha só. Eu tenho a explicação. Peraí, eu tenho a explicação por que ele perdeu o fator de cura. Não é envenenamento, porque esse envenenamento não apareceria do dia pra noite. Apareceria com muito mais tempo. O envenenamento pra adamantio sempre aconteceu. Isso, sim. Exato. Ele sempre lutou. O fator de cura dele tá sempre no máximo sendo usado pra manter o adamantio no corpo dele. Não. Tanto que nos outros experimentos, todas as tentativas de envolver de adamantio davam merda porque isso. O cara não tinha fator de cura e morria. Não, porque ninguém sobrevivia ao processo. Por causa que não tinha fator de cura, cara. Não. Caraca, Arma X, Weapon X, a primeira revista do X-Men do Wolverine que eles fizeram explicando a origem do Wolverine. Todos eles falam que a Wolverine passou por várias tentativas, inclusive não era Arma X, era Arma 10. Porque antes teve 9, 8, 7, todos falharam porque ninguém sobrevivia ao processo de enxerto de adamantio. Mas é exatamente porque ninguém tinha fator de cura. E ele só sobreviveu porque... porque ele tinha um fator de cura. Certo. Obrigado, você acabou de falar o que eu falei, mas tudo bem. Então, o fator de cura é o que mantém ele vivo com a durante o processo. Claro que não, cara. Claro que não. Olha só, gente, tanto que todas as pessoas que têm adamantio no mundo da Marvel são pessoas que têm regeneração porque sobrevivem ao processo. Deadpool tem osso de adamantio, o Dente de Sabre chegou aqui osso de adamantio, só pessoas que têm fator de cura sobreviveram ao processo de adamantio. O único caso que porque o adamantio teve... o fator de cura... Calma, o único personagem da Marvel que teve adamantio no corpo sem ter fator de cura era o Cyber, que tinha uma pele de adamantio. Mas olha só, cara, você tem que... Se você não tiver... Se você for falar só de quadrinho e não conseguir interpretar o filme, vai ser difícil. Porque assim... Mas só falando de quadrinhos. Deixa eu dar um exemplo de quadrinhos. Quando o Magneto arranca o adamantium do corpo do Wolverine, o Wolverine tem um boost de fator de cura que torna ele até bestial, porque ele passa a ser um fator de cura absurdo nesse período. Sim, sim. É isso, ok. Porque ele não tava mais usando o fator de cura pra manter ele vivo com o adamantium no corpo. Não, essa explicação que deram foi horrorosa, porque não foi nem um fator de cura. Ah, então você considera que você quer. Os quadrinhos falavam que impedia até o estado de evolução dele, tanto que ele se tornou mais primal, que ele virou quase um primata desenhado na época pelo John Romita. Isso é involução, então. O John Romita fazia ele com aqueles dentes bizarros, aqueles cabelos, os braços de macaco, transformou ele num gorila. E aí falaram, o adamantium, na verdade, impedia a evolução do Wolverine de virar uma fera, porque a tendência dele é virar, tipo, um urso. Pô, pelo amor de Deus, cara, esquece isso. Não tem nada disso. Olha só, no filme. Mas, ó, no filme, escuta. Tem uma explicação por que o Wolverine tá daquele jeito. E eles falam isso no filme. O filme tem várias coisas que aparecem sutilmente na história, que são faladas aqui, ou toca no rádio, ou tem um papel, e que vai compondo aquele universo. Ele conta a história lá do professor Xavier, que pira, tem uma doença degenerativa, e ele pira foda, e tem um ataque do cacete, uma convulsão lá. O cara paralisa 600 pessoas, mata uma porrada de X-Men, e só o Wolverine sobrevive. Porra, se a parada foi tão tão sinistra a ponto de matar X-Men, que o X-Men não morre fácil. O Wolverine, ele foi afetado pra caralho. Ele não morreu graças ao fator de cura, mas esse evento fudeu ele, cara. É, fudeu ele e deixou ele daquele jeito. E o Wolverine que você vê no filme é o Wolverine de um ano pra cá, desde que teve o evento do Xavier, que fudeu com ele de vez. Ele também fala do envenenamento por adamantium. Porque aí, quando o fator de cura dele foi pro caralho, o adamantium começou a envenenar ele. É isso. E a parada é extremamente tóxica. E aí, o Wolverine que a gente vê no filme, todo arrebentado, o fator de cura já não dá mais conta porque ele perdeu parte do poder. Sim. E tá morrendo, ele tá com câncer. É isso, o Wolverine tem câncer. Eu acho excelente a explicação, porque não teve que botar um elemento novo na trama. Não, é simplesmente o que ele já tinha ali. Não, foi o incidente de Westchester, que é falado no rádio, que matou lá matou 7 mutantes. Ele não fala quantos X-Men morreram, ele fala matou 7 mutantes. Não, ele fala 7 X-Men. Não, ele fala 7 mutantes, incluindo a maior parte dos X-Men, ele fala. Foi esse incidente que fudeu o fator de cura dele, e a partir daí que ele foi... Foi que nem o Bilbo, quando perdeu o anel, ficou velhaco, sabe, de um dia pro outro. De um ano pro outro. Mas você não acha que essa explicação do, sei lá, ataque epilético, o psíquico do Xavier, afetar o poder de cura mutante dele? Caralho, cara, o cara tem o maior poder de todos. Agora eu já sei pra quem eu vou focar todo o meu ódio. Eu pensei que era pro Azaghal, mas não, menino Rex. Not okay. Tem umas outras coisas legais que eles colocaram que não foram jogadas na cara, que estão sutis. Eu achei isso, a história muito bem contada, na minha opinião, assim. O mundo decadente do futuro, onde já não tem mais animais, né? Tigres estão extintos. Se o tigre tá extinto, você pode entender que outros animais estão extintos também, que tá indo tudo pro caralho. É, água envenenada que o cara fala. E aí não tem mais mutante. Não nasce mais mutante há 25 anos, né? Isso. E depois ele dá uma leve explicação muito rápida de que por que que isso acontece. E é excelente que é por causa do xarope de milho. Isso. O cara fala, ó, xarope de milho, eles botam tudo pras pessoas ficarem mais inteligentes, mais bonitas, mais sexys, mais fortes, mais rápidas. E aí o cara fala depois do xarope que ele, né, tá melhorando as pessoas. Então os caras, eles não falaram diretamente acabou os mutantes por causa do xarope de milho, mas é isso. Essa é a explicação. Eles mostram a plantação de milho clonado lá no meio do filme, né? Aquelas super máquinas lá, colhendo. E aí depois ele emenda lá no final. Então, professor, outra coisa que é maneiríssima. Por que que não nasce mais mutante? Porque aquele cara lá, o Rice, né? O cientista lá, né? Exato. Rice, acho. Tinha que ser Korn. Caralho. E aí ele fala que eles meio que inventaram a vacina, né? É, porque a explicação que eles sempre deram pros mutantes existirem é que os mutantes são o próximo passo da evolução. Então, se a partir do momento que você, através de um remédio, uma cura, você consegue manter o ser humano sempre no seu ápice, como a gente fala, sempre mais bonitos, mais saudáveis, maiores, melhores, o mutante acaba perdendo a sua função de existir. Eu, pra mim, entendi que era já alguma coisa que eles já acabaram usando que inibia a mutação. Mas ele explica isso. É, mas ele é exatamente que isso. É que nem hoje que o cara bota, sei lá, bota sódio na água ou bota flúor, sei lá, não tem os negócios que eles botam na água, na água de torneira. É isso, eles botam um elemento pra inibir a mutação genética, super mutação, sei lá. E o cara fala, o Pierce fala, esse é o cara que é responsável pela destruição, pela extinção dos mutantes. Ele fala, não seja tão dramático assim. Mas ele parou a parada e ele começou a fazer por conta própria, né, a mutação. E mais uma sutileza disso é quando ele, falando com o Caliban, né, quando ele vai torturar ele pra ele achar o Logan e a garota, ele fala, você era do nosso time, né? Você caçava os mutantes pra gente. Então, você dá a entender que eles começaram a inibir, né, a população de nascer mutante e começaram a caçar também os mutantes. Os remanescentes, né? Remanescentes. Tipo, Darth Vader caçando os Jedi, entendeu? E eles usavam o Caliban pra achar os mutantes. E como já não tinham muitos mutantes super poderosos, o Magneto, que era o mais poderoso, se você levar em conta o que meio que aconteceu nos filmes. No X-Men 3, ele perde poder e não se fala mais disso, porque os próximos filmes foram todos no passado, né? E o Xavier pirou. Então, os caras foram matando realmente todo mundo, cara. É, mas o Xavier pirou só no final. Isso no final, exato. Mas a mansão lá, a Xavier, era um lugar, um refúgio ainda pros mutantes. É, sim. Só que aí, quando o Xavier pirou, ele já fez o trabalho dos caras, né? E ele morava numa mansão e foi morar num tanque, brother. É, eu achei muito maneiro ele falar que o tanque pode meio que inibir as ondas, né? Cara, o Patrick Stewart deu um show nesse filme. Foda, cara, foi foda demais. Não foi só o melhor Wolverine Logan de todos os tempos, foi o melhor Xavier também. Muito é porque é maneiro você conhecer o personagem no seu auge, né? Pô, o professor Xavier, careca, que tem superpoderes e tal. Não, peraí, careca ele já não tá no auge. Caralho, cara. E vai ser muito melhor para um ator, ou cinematograficamente falando, quando você pode mostrar um personagem quebrado, né? Ah, é. Porque aí o cara realmente pode mostrar o talento dele. E ele tem cenas fodas. Os diálogos são muito bons. É muito bem construído essa debilidade que ele tem, a doença, tudo que ele tá passando. Cara, é muito bem feito. Cara, até você entender o que tá acontecendo com o Xavier e por que o Logan mantém ele daquele jeito, cara, é triste, cara. É depressivo, assim. É muito depressivo. Você se sente mal pra caramba pela situação. E quando ele começa a falar dos tempos, quando ele tenta pedir desculpa, que ele fala que ele não merece aquele momento da cama e tudo mais. É. Porra, cara, você compra a ideia de caraca, cara, fica com pena dele, assim. É, foda. Tanto que quando ele... Assumo, cara. Eu chorei na hora, assim. Assumo que escorreu um suor dos meus olhos. E é um road movie de família, né? Os três ali pra mim formaram a família. O Xavier é o pai, o filho e a garotinha, né? Você não teve a impressão que, assim, nesse mundo, os X-Men, eles são bem mais conhecidos pelo público do que todos os outros filmes dos X-Men? Pô, nem se eles viraram heróis de... É, eles eram uma lenda, né? Então, os filmes antigos, na verdade, são filmes feitos pra esse universo. Não foram vocês que falaram em um Nerd Office que os X-Men dos outros filmes são tipo os X-Men da história em quadrinho desse universo? É, que quando ele fala, ah, sei lá, um quarto disso aconteceu e não foi desse jeito, entendeu? Exato, você pode ler com uma metáfora dele falar que os outros filmes não foram bem assim. Tem coisas muito legais. No começo, quando o Xavier tá piradão lá no tanque, ele fala assim, ah, Wolverine, eu tô falando com uma mutante. E ele fala que não tem mais mutante. Ele fala assim, ah, vocês vão se encontrar na Estátua da Liberdade. Isso é uma... E aí o Wolverine fala assim, ah, a Estátua da Liberdade foi há muito tempo atrás. Exato. Isso foi, acho que, a referência mais direta. Mas depois ele vai pro motel que é a Estátua da Liberdade, o que é muito foda. Ah, o motel era a Estátua da Liberdade? Ah, não percebi isso, que foda. Ou seja, ele não tava loucão, né? Ele não tava viajando. Ele tava realmente falando onde a garotinha tava com a mulher. Caralho, não vi isso, que irado. Mas é uma referência que aquela história inicial aconteceu. Sim. Mas não foi daquele jeito. Tudo que ele fala, ah, quando eu encontrei você, você era um animal, uma jaula, lutando e tomando drogas. É outra referência ao primeiro filme. Exato. É. Que o Wolverine do primeiro filme, tirando o Logan, né? Foi o melhor Wolverine, que ele tinha essa característica mais... Selvagem. É, de lutar pra ganhar dinheiro, sabe? A introdução do Wolverine, a abertura, né? A primeira vez que ele aparece na jaula lutando. Porra, foi muito foda. Maravilhoso. A briga no bar e tal. Aquilo foi a forma certa de você colocar o Wolverine na história. Só tem uma coisa nessa cena da briga do bar que eu acho engraçado, que até hoje você vê esse defeito, porque na época do filme eles mostraram como é que faziam pra sair a garra, né? Era um braço fake e a garra saia por dentro, assim, né? Então quando a garra do meio sai, você vê que tá rasgada a pele, assim. Pô, tipo, mas tu sabe o orçamento desse filme, cara? Sim. É um milagre esse filme. Esse filme é um milagre. Não, é legal desse filme que você vê várias coisas, assim, você vê os cabos puxando o Toad, sabe? Tem muita bobeirinha, assim, que você vê, assim, pra um filme feito com orçamento, assim, no talo, sabe? Foi no talo. Olha só, no Aventureiros do Bairro Proibido, pode ser um choque pra você, mas aquele monstro que tá no hotel, ele é um bicho de pelúcia. É um bicho de pelúcia, cara. Um puppet. É um Muppet. É um filme velho, cara. Ele fica datado. É, não, eu sei, mas... Não, você vê esse furo, no cinema, cara. Eu vi esse X-Men no cinema e quando o Wolverine puxa a garra do meio, você vê que tá rasgado o couro do negócio por baixo. É porque nítido, a garra já tá saindo, tá, né? O último filme, antes disso, teve Batman com mamilos. Verdade, verdade, verdade. Not okay. Ele mostra outros easter eggs também de outros filmes, né? Ele mostra a katana do Wolverine. De outros filmes e dos quadrinhos também, né? Porque o Wolverine dos quadrinhos tem muito a parte oriental, né? Pelo menos quando eu lia Wolverine tinha direto Madripoor, essa merda toda. Sim, sim. Ele foi casado com Mariko. A Mariko. Mariko Yashida. Aí mostra Dog Tag, Logan. E maneiro eles mostrarem o nome dele. Aparece duas vezes o nome original, né? O James Howland. Sim, do quadrinho. Bem legal. Aparece na... Na identidade do carro, né? No carteiro de motorista. Exatamente, e no arquivo lá da X-23, né? A fonte do DNA era de James Howlett. Achei muito maneiro. Esse nome é dito também no filme que não se deve nomear. Mas ele vem do quadrinho Origem, né? Que contou finalmente a origem do Wolverine. Pô, mas o começo do Origem é muito legal. Só a abertura. Não, inicial. É uma merda. É uma merda, porque eles pegaram a história do caralho, que é a origem do Wolverine, e condensaram em 5 minutos. Aquele Deadpool. Eu tô falando da abertura, só aquele 5 minutos. Aquele Deadpool, cara, me dá náuseas. Eu ainda vou falar uma coisa polêmica nesse programa, mas eu vou deixar pro final. Mas então. Eu tava falando dos quadrinhos. quadrinhos, cara, como o filme ele não tem nada de Old Man Logan, pra mim ele me remeteu direto ao período dos anos 90. Então, todo mundo falava o tempo inteiro que, ah não, Old Man Logan, eu nunca tinha lido. Aí ele mesmo anunciou isso, o Hugh Jackman na Comic Con, ele falou assim, eu vou falar só um negócio aqui, Old Man Logan. E depois ele falou assim, bullshit. E não é. Que aí eu falei, caralho. Como é que é? Aí eu fui ler Old Man Logan. Li como é que é, ontem. Leu ontem. Oh, são 8 revistas. Depois virou uma série, mas o original, né? O arco. São 8, né, Carlos? 8 revistinhas. É. E a história é até interessante. É o Wolverine velhaco, isolado. Ele ficou 50 anos sumido. Não existe mais quase herói nenhum, porque os vilões todos se juntaram. Sabe aquele sonho do Sirius? De juntar todas as gangues de Nova York pra tomar a cidade? Can you dig it, suckers? Então, os vilões ganharam. Os vilões fizeram isso. Eles fizeram, se juntaram todos no Central Park, combinaram de matar todos os heróis. E aí foram matando. E conseguiram. Uhum. E aí eles dominaram a América. Cada vilão ficou com um pedaço, um território. Hulk ficou com um. Hulk é um vilão agora. E aí tem Magneto, Dr. Doom, certo? Dr. Doom, Caveira Vermelha. Caveira Vermelha era o Sirius. Ele que fez o discurso no palanquinho. E aí o que acontece? O cerne da história é esse, que o Wolverine tá, ele virou um pacifista. Ele virou um cara que não quer causar mais mal a ninguém. Uhum. Ele não bota mais as garras pra fora e não luta mais. Ele arregou. Isso é bem o que passa pro filme, né? Não, claro que não. Ele mata um monte de mexicano na primeira cena do filme. É verdade, tô maluco. Tá maluco? O Wolverine do filme, ele não quer mais confusão, ele quer ficar, tipo, ele não quer mais ser reconhecido. É. Mas ele mata mesmo. Ele mata mesmo. Verdade. Ele não quer não lutar, ele simplesmente quer ficar na dele. Foda-se. Ele não queria que arranhasse um carro, essa era a parada. É. No começo do filme. Exato. E aí na história em quadrinhos, vai ter spoiler, gente, quem não leu não lê mais. O carro era a maneira dele ganhar dinheiro, e isso, o dinheiro era a maneira dele comprar o barco pra poder ir pro embora com o Xavier pro meio do mar. Mas o que acontece? Nesse quadrinho, no Old Man Logan, ele tá lá isolado, e aí depois você descobre que ele não luta mais, e primeiro ele fala assim, ah, os caras me quebraram, e você não consegue entender por quê. Primeiro ele aparece sumindo nos primeiros quadrinhos, ele vai andando e some. Aí depois aparece com a família. Depois ele aparece ele matando um monte dos vilões. Uhum. Quando os vilões invadem a escola do professor Xavier, ele tá lá e ele mata todo mundo. Mas é isso novo ainda? Não, é, novo, mais novo, sim. Quando os vilões atacam todo mundo, sim, no passado. E aí depois, quase no final, aí ele conta que o Mistério, que é um vilão que manipula a mente... O Mistério do Homem-Aranha? É, aquele que tem um aquário na cabeça. Caraca, brother, é muito escroto, assim. O Mistério manipulou a mente do Wolverine pra ver os X-Men como vilões. Como os vilões. Caraca. E o Wolverine foi e matou todo mundo. Nossa. Na Mansão X. E aí, quando ele tá terminando e tal, ele percebe que o cara tira a ilusão dele e ele vê que ele matou todo mundo. Matou todos os X-Men. Caraca. Porque os X-Men não reagiam como um vilão reagiria numa luta, porque o Logan, caralho, o que tá fazendo? Tum, facada no coração. E aí ele fica na merda e aí ele se isola e cria uma família, desaparece, quer sumir. Ele é atropelado por um trem de propósito pra sentir a dor, pra meio que se punir e tal. Uhum. E não pode morrer, né? Focus on the pain. E essa é a história. Uhum. E aí, no final da história ele volta a matar todo mundo no final da história. É óbvio. Porque matam a família dele e aí ele mata todo mundo. A única similaridade, fora ele tá velho, é ser um road movie. É, exatamente. Ah, ele vai pela estrada. É um road movie, de vingança. Então, não dá, eu não consigo mais ler quadrinho, cara, porque assim, é um road movie. Legal. Ele e o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro não, é? Gavião Arqueiro? É, né? É o Gavião Arqueiro, é Hawkeye. Ele é o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro tá cego, mas consegue dirigir ainda. Ah, é? Não me pergunte. E aí eles dirigem o carro do Homem-Aranha. Aranha móvel. Aranha móvel? É um carro que sobe pelas paredes, faz tudo que o Homem-Aranha faz. Cara, é muito. Não dá mais pra ler quadrinho, cara. Me desculpa, não dá mais. Ah, não dá mais, cara. Tem umas rodas gigantes atrás, é horrível. Sério. E aí eles passam o filme inteiro nesse carro brinquedo, carro de criança, com as cores do Homem-Aranha. Aranha, no mundo todo zoado, dirigindo pra... Porque o Gavião Arqueiro tem que entregar uma encomenda, não sei o que lá. E aí depois ele vai na jornada de vingança, porque os filhos do Hulk mataram a família dele, e aí ele vai pra matar o Hulk. A família do Hulk é canibal, é bem bizarro. Caraca. Tem coisas legais, tipo, onde o Thor morreu, virou um lugar de peregrinação, porque o martelo ficou lá, né? Nossa, ninguém consegue ninguém mover. E as pessoas vão lá esperando que os heróis retornem, não sei o que lá. Maneiro. E aí no final do filme, o Wolverine mata toda a família do Hulk, sequestra o filho do Hulk pra ele, o bebê Hulk. Caraca! E vai... fala assim, o cara fala assim, você vai trazer os heróis de volta? Você vai matar todos os vilões? Ele, ah, não tô fazendo nada. E aí acaba e depois virou uma série que eu não vou ler nunca, né? Virou. É, porque só foi legal esses 8 mesmo. E aí o filme, ele segue as histórias dos anos 90, que era o Wolverine no, na Austrália, que era logo depois do Portal do Destino, que aí você tem o Wolverine enfrentando os carniceiros do Donald Pierce, que são os mesmos vilões do filme. Mesmos vilões não são, né? Graças a Deus, inclusive, não, que não são. Do Donald Pierce. Não, não, não, olha só. Igual. Eles têm o mesmo nome dos vilões dos quadrinhos, mas não são os mesmos vilões. Os carniceiros do quadrinho eram uma gangue de, sei lá, mercenários biônicos, que um deles tinha um corpo de lagarta de tanque... O outro. Não, vamos combinar então que são adaptados pro orçamento, cara. Então, eu não tô reclamando, tô falando que não é o mesmo parada. Eu achei melhor, eu acho que seria muito bizarro se a gente tivesse um carniceiro com um corpo de tanque, o outro Pretty Boy é o único que tem a cabeça bonita e o corpinho de robô magrinho, não funcionaria. Eles não estão exatamente iguais, mas são os personagens, são eles, são os carniceiros. Então, é o mesmo nome e na verdade é um bando de amputado que tem prótese, é só isso, é só isso. É a gangue do braço biônico. Eu fui... A gangue do braço biônico. É só isso, cara. Se você reparar, eu vi o filme na segunda vez e falei, vou prestar atenção nesses carniceiros pra ver. Vê com ações dos implantes. E no começo eu achei que todos tinham o mesmo braço direito biônico. Aí depois eu vi que não, que era misturado. Mas é isso, é a gangue do braço biônico. Se você chegar lá hoje, você quer entrar na gangue. Ok, a gente vai cortar seu braço e botar um biônico. Beleza, beleza. Tanto que tem um deles que tem um braço diferente, porque é realmente isso, é limitação orçamentária. É muito mais fácil pegar e botar um braço de robô na mão daqueles caras lá, aqueles fortões de MMA, pra fazer capanga, do que a única mão que era realmente trabalhada era do Pierce, né? Que era, que era mais robótica, maneira. Mas as outras eram uma luvona de metal maneira. Que, e tem um cara que vai atacar a limusine, que o braço dele é um negócio girando, são três. Ah, é? São três garrinhas assim, e ele gira assim e ela corta fora. Corta fora? É. Eu não reparei na mão dele. Os caras são o mandíbula do É, tipo isso. Tanto que eu achei, não é um problema, mas eu achei que eles poderiam ter explorado um pouco mais os carniceiros, como, por exemplo, o Pierce usa um arpão pra prender a garota, né? Uhum. Bem maneiro isso. E depois, no final, ele usa o mesmo arpão pra prender o Wolverine. Uhum. E podia ter um carniceiro que é o arpão, sabe qual é? Mas sabe por que ele usa? Sabe por que ele usa arpão, né? Por quê, Rex? Porque ele é o Pierce. Mas é isso, carniceiro é só o nome, na verdade. Eu usaria uma espada se ele fosse o Slash. Isso. Mas sabe quem fazia parte dos carniceiros? A Lady Letal, cara. Graças a Deus que isso ficou fora, né? Ela fez parte dos carniceiros. Graças a Deus. Não nessa época, mas ela depois chega a fazer parte dos carniceiros. Ela chega a fazer parte dos carniceiros, exatamente. Sabe quem matou uma porrada de carniceiros? O Punisher. Matou um monte de carniceiro, né? Numa dessas. E no filme, quanto mais Wolverine matava e a menina, mais nascia o carniceiro, né? Estavam amputando o nego que nem maluco, né? Chegavam no quartel, gente, a gente precisa de mais 7 carniceiros aqui, ó. Bota o braço aqui no... Tá! Talvez a gente... Será que a gente não tá confundindo porque, com a mistura? Porque no início, quando eles chegam lá na casa deles no México, tem a Polícia Federal mexicana lá. Mas também. Eles matam muito carniceiro e no final tem carniceiro pra caralho. É verdade. É, no final tem pra caralho. Mas eu achei maneiro, assim, porque o carniceiro, na verdade, e o Pierce e os carniceiros, eles não são um vilão do filme. Né? Eles são uns capangas só. Eles são... Eles trabalham na Febem. Saco? É isso que eles fazem. E eu gostei muito disso, cara. O Pierce, ele não é um vilão no filme que tenta ser mais do que ele é apresentado. Ele é mostrado como aquilo e ele se mantém naquilo até o final, sabe? É a missão, né? Então ele não é um vilão, um inimigo. Ele é um problema na vida do Logan e do Xavier. Mas ele é um capanga. Ele é um capanga, cara. Ele trabalha na instituição e ele tem que dar porrada em criança. É bizarro, mas é isso. É o que eles faziam. Foi que o Mangold e o Hugh Jackman falaram. Não tem plano de dominação no mundo. Essa é uma história sobre salvar as crianças, né? O Pierce é tipo o gerente dos capangas. É uma história muito localizada num problema pequeno, entendeu? Teoricamente uma pequeno. Uma coisa só que eu não entendi, porque a princípio eles estavam pra eliminar as crianças. Sim. Né? O plano deles ali no final dá errado, aí eles querem eliminar as crianças e as enfermeiras. Por que que eles simplesmente não mataram a porra das crianças? Né? É, exatamente. Por que não, mas eles tentam fazer isso. Não, mas no filme mostra que eles tentam fazer isso. Quando eles veem que eles conseguiram um clone absoluto, eles começam a matar as crianças uma por vez. Então, mas é exatamente que o Carlos falou e você não prestou atenção. É. Porque eles queriam matar as crianças, mas depois eles não matavam as crianças. Eles prendiam. Não, sim, por alguma razão as crianças fugiram. Eu acho que eles queriam ou capturar as crianças pra eliminar depois. É, você não tá entendendo. Eles pegaram e fizeram um grupinho de criança na floresta. Exato. Botaram um monte de criança ajoelhada é. E não mataram as crianças. Pois por é. Que eles não mataram as crianças? É, por que não mataram? Assim, exatamente. A X-23 a gente entende a dificuldade de matar, porque ela tem um fator de cura fudido. Sim. E ela é um demônio, o demônio da Tasmânia. Demônio. Catiço. Mas ela é só um demônio da Tasmânia no começo, né? Porque no final eu achei meio fraco, assim. Mas eu queria ver você com ela, Rex. Eu queria ver ela abrindo esse seu bucho barrigo, essa barriga tanquinha aí. Ela, com os soldados, ela começa a correr desesperada pela festa que nem as outras crianças, entendeu? Cara, ela desce a porrada, cara. Calma, eu achei que no final foi o seguinte, eles mostraram uma personagem que bate pra caralho no começo do filme, que pega a galera na escamota, pega os caras por... É, tudo bem. Na escamota. É, quando ela vai em grupo, ela se fode. Mas toda vez que ela tenta pegar os caras no 1-1, no 2-1, que ela vai ali, ela mata os caras de primeira, sabe? O problema é quando ela tá em grupo, que aí neguinho pega ela fácil. Mas assim, no filme, na floresta, porra, ela podia ser a linha de defesa pros caras fugir, porque tinha... Mas tinha muita gente, maluco. Mas ela quer fugir também. Ela quer fugir também. A cena da floresta, pra mim, é o único problema do filme. É a única... Pois é, cara, tem uma porrada de mutante poderoso dos moleques, tudo bem. Os moleques não sabem o que fazer. Então, calma, calma. Essa parte da minha leitura é que, por mais que sejam poderosos, são crianças. É, e ela quer fugir. Faltou o treinamento. E aí, mas aí tá, eles tinham esse treinamento. A garota tem 11 anos, cara. Uma coisa é você ser criada pelo Cable. Outra coisa é você ter um treinamentozinho e tal, não sei o quê. Elas não queriam isso. Elas não queriam... brigar, matar. Elas queriam fugir. Queriam ter uma vida normal. Mas aí, depois de tudo, elas fazem todas, elas se unem pra usar o poder e torturar o Pierce. É, mas porque aí não teve jeito. Elas foram capturadas, né? E aí o Logan que salvou todo mundo. Not okay. Tem um outro easter egg, referência, que é o nome da empresa, que chama Alcali, que é o nome do lago no filme do X-Men. E dos quadrinhos também, que chama lago... Onde tinha aquela empresa? E no filme tem o X-Men 2, que é o Alkali Lake, que é onde o Wolverine chega para o projeto Arma X. Alkali. Não chamei de Alcali, mas é Alkali. Alkali. Que é aquela base militar, ali era no Alkali Lake. E aí tem uma parada que eu reparei, que eu falei pro Jovem Nerd, ele falou, não sei, que é os poderes das crianças, né? Porque eles pegam os códigos genéticos pra recriar os mutantes. Faz uma inseminação artificial. Então a garota lá, a X-23, a Laura, era o Wolverine. E aí o professor Xavier fala assim, o Alcalei, eles têm o seu código genético. E aí o Logan vira e fala assim, não tem só o meu não. Ele fala, não é só o meu código que eles têm não. Tipo, vem botar saco com o pessoal de mim. Tem o código de uma galera aí. É. E aí quando tem o garotinho que sopra frio e essa galera, tudo é X-Men que morreu, maluco. Sim. E que eles pegaram os códigos dos caras. Porque eu não sei se esse filme tem alguma conexão, de alguma forma, não sei, com todos os outros filmes que a Fox fez dos X-Men. Tem, mas não tem. É, porque no final do Apocalipse mostra uma galera entrando naquela base militar do Canadá, onde o Logan tá preso, e mostra eles entrando na base, aqueles soldados mortos todos depois que o Wolverine sai do Projeto Arma X, né, que ele sai cortando geral, e aí o cara pega vários frascos de sangue de uma galera que tava ali, aí são todos esses, são todos esses, então, assim, então tinha uma coletânea de DNAs ali, sabe? No final do Apocalipse, a empresa que aparece coletando as amostras é a empresa do Sinestro, né? Então... Pois é, a empresa é outro Sinestro. Nome. Por isso que o Neguinho falou que quando contrataram um cara pra fazer o Mr. Corn lá... Rice! É isso, Rice. A ideia era tipo assim, que talvez ele fosse ser o Sinestro nesse filme. E graças a Deus não foi. Mas aí você pode imaginar que isso tudo vai na metalinguagem dos quadrinhos lá, que não foi bem assim que aconteceu, entendeu? Porque esse filme, ele parece uma graphic novel. Sabe a graphic novel que é uma história independente daquela linha de histórias mensais, meio que considera um pouco daquele universo, mas ela conta uma história alternativa e ela não tem muitas consequências. Cara, esse é o Dark Knight do Logan. É, tipo isso, exatamente. É basicamente o Dark Knight Returns do Logan. É como se fosse o... Histórias do Visão, né? Sei, do Visão, o que aconteceria ser? Não, nem precisa ser a história do Visão. Pode ser simplesmente uma, sabe, uma reinterpretação daquilo tudo. É, ficou bem claro isso, né? Apesar deles mencionarem lá o primeiro filme com o negócio da jaula e o negócio da Estátua da Liberdade, você fica bem, tipo, não importa se tudo que, sabe, que aconteceu nos outros filmes foi dessa forma. Importa é você conhecer os personagens. É você saber que o Wolverine é a máquina de matar, é você saber que o Xavier foi um mutante poderosíssimo, um mentor daqueles todos, porque eles mencionam, eles lembram na casa daquela família na fazenda. Ele fala, ele foi diretor de uma escola. Ah, era escola para pessoas de necessidades especiais e tal. Caraca, inclusive essa cena da família, eu duvidei por alguns minutos que fosse acontecer. Ser aquela carnificina. Vai ter um limite pra essa carnificina. eu acho não que teve. Esse limite se deixou de existir no momento que Deadpool saiu. Porque esse filme, ele foi escrito antes de Deadpool. Entendi. Foi escrito antes de Deadpool, ele já existia esse roteiro, mas a produção desse filme, ela começa depois que Deadpool já estreou. Eu acho que o nível de sangue e carnificina desse filme, ele foi meio que elevado um pouco depois. Eu acho que o sucesso do Deadpool com certeza influenciou. Evidente. Mas ele já tinha dado ok pro roteiro. É, ele já tinha dado ok pra um roteiro de um filme denso. E o Hugh Jackman falou assim, vamos fazer assim, vocês me pagam menos, ele deve ter ganhado mais na bilheteria, né? Que não é bobo nem nada. Porque ele falou, ele recebeu um cachê menor pra esse filme acontecer. Sim. E pra ter uma censura mais alta, né? Que esse filme teve um terço do orçamento. Dois terços do orçamento do anterior, né? É, foi... Menos. Esse filme foi 97 milhões, o de 2013 foi 120 e o de 2009 foi 105. O orçamento foi caindo do filme, velho. 150 milhões, 120 milhões, esse não chegou a 100 milhões. O do Deadpool, pra comparação, teve 58 milhões. De orçamento. É, menor, mas... O Deadpool foi a prova de que você pode fazer um filme bom, violento, barato, em termos de produção nesse nível, tá? É, e você percebe que esse filme, ele não é um filme grandioso como outros filmes de herói. Até pelos efeitos especiais. Não que eles sejam mal feitos, mas eles são muito mais contidos. Você não tem superpoderes, raios, não. Né? Essas paradas. É bem, assim. Se bem que hoje tem uma notícia, hoje, nessa semana, tem uma notícia que eles tinham dublê digital pro Hugh Jackman pra menina, e é impossível distinguir da realidade. Impressionante. Então, tem umas cenas que parece, sim, que o clone dele tá bem diferente dele, assim. Agora que você leu a notícia, é fácil tu falar isso. Eu vi o filme com a galera falou a mesma coisa, cara. Eu falei, cara, ou é dublê ou é maquiagem, porque tá um pouco diferente. Não, é tudo bem, mas não é dessa cena que estavam falando do dublê. É algumas cenas de carro, inclusive. Pra mim era cena de porrada, cara, que eu achei muito... Não, e do Wolverine velho. Tinha ele com barba, velho. Incrível. Tanto que ele... Cara, é realmente... Não, mas é um filme que você percebe que tem um orçamento mais baixo. O que não é ruim. Sim. É só um... eu acho que é até mais desafiador fazer um filme com menos grana. Porque o cara tem que se reinventar mais. Mas o orçamento do Deadpool foi menor do que o orçamento do X-Men. Foi 58 milhões, eu falei aqui o número. Então, mas... Não foi menor. Se a história for boa, se o roteiro for bom, cara, não precisa de dinheiro pra fazer contar uma boa história, sabe? Os caras conseguiram produzir um filme... Masters of Fire. Roteiro legal. Tem uma coisa que eu queria analisar sobre essa história desse filme, que é porque ele é tão tocante pra gente, que é o fato de mostrar a fragilidade dos caras, porque o Wolverine e o Professor Xavier eram uns fodões, pica da galáxia, sacou? E os caras estão indo pro caralho, estão morrendo. Os dois têm as duas piores doenças que se pode ter. O Wolverine tá com um câncer fudidaço, espalhado pelo corpo inteiro, e o Professor Xavier tá com uma doença degenerativa, uma demência da vida. Na verdade, a pior doença que se pode ter é a que você tem. Dependendo de qual seja ela. E o que é legal, o que eu achei legal essa coisa do Xavier, é que o cara é a mente mais poderosa considerada a mente mais poderosa do universo Marvel e tudo mais, e o cara não pode usar os poderes de jeito nenhum, ele tem que ser contido o tempo inteiro, porque qualquer ataque epilético o cara vai soltar uma convulsão psíquica que pode matar, sei lá, a população inteira. Ele tá com uma doença que é incontrolável, então ele não tem como usar poder mais. Essa é a parada. Não tem, então ele é só um simples, ele é só um velho. No final da história, o Xavier é só um velho. Ele é um velho com 90 anos, com problemas mentais. Ele tava dopado, usando... Dopado, constantemente dopado, exatamente. Ele conseguiu usar os poderes do cavalo porque ele tava dopadaço, e os cavalos, né, não tem lá um esforço mental muito grande, né? Mas aí que tá, ele não tava dopado, ele tava escondendo remédio, ele não tomou remédio. Ele é controlado com remédio, ele é controlado com remédio o tempo inteiro. Ele não tomou. Ele não tomou remédio, há 2 dias que ele não tomava o remédio. Ah, verdade. Não, gente, quando ele acha os cavalos, ele já voltou a tomar o remédio, gente. Cavalo é depois de Las Vegas. Isso, exato. Tá. Exato. Tá. É tanto que ele abre a boca e fala, pra ele. Exato, olha. Eles vão pra Las Vegas, aí o Wolverine vai vender o carro, e aí ele acha o comprimido. Isso. Aí, quando ele tá chegando no hotel, tá tudo, foi tudo pro caralho. Essa cena é tão foda, cara. É muito foda. Essa cena é muito foda mesmo. Do ataque epilético no... Porque ele meio que... Mas ele controlou. Quem? Hora. Ele que segurou a galera inteira ali. Ele teve o ataque epilético de propósito ali. Foi, ele fala. Não, então, aí que fica a dúvida. Porque o professor Xavier fala, eu fiz isso pra proteger a Laura. Isso. Mas o Wolverine fala, porra nenhuma. Ele fala, porra nenhuma. Você se descontrolou e foi tudo pro caralho. É, maneira a discussão, mas é que você tem que admitir que ele fez bem na hora que o cara tava com a arma na cabeça dele, né? Mas ele teria matado todo mundo, inclusive ela, né? Na verdade, ele mataria todo mundo, menos ela, né? É, ela não mataria. Dependendo do tempo, mataria ela também, cara. É, ela tava fodida também. Mas é, mas ele pode ter tido essa intenção, mas depois se descontrolou. Perdeu o controle, porque não tava tomando remédio, inclusive. Mas é muito maneiro, porque tem gente que não gostou dessa cena. Que isso? Você é mais foda. Falando, Jovem Nerd. Uma das mais fodas. Caraca, cara. Eu achei muito foda ele entrando lá fudido. E assim, cada passo que o Wolverine dava, ele se fudia mais internamente. Porque aquelas ataques do professor Xavier fudiam ele. Sim. Ele vai indo devagar. E aí ele vai matando os caras devagar, cara. E é assim, muito é muito maneiro porque os caras são uma ameaça. Ele tem que parar os caras, né? Sim. Ele não pode desligar o professor Xavier sem acabar com aquela ameaça antes. Ameaça sim. Primeiro. Ele, assim, se fosse o Batman, eu conheço 20 maneiras de aniquilar um cara, né? Sem matá-lo, né? O Wolverine, não. Foi só headshot. Na cabeça, meu. Ou então aqui, ó. Vou enfiar aqui, ó. Embaixo do sovaco, do lado da mama. Tó! No coração. Sabe qual é? O cara fica olhando com o rabinho de olho pra ele. E é muito bom que o cara tá ali paralisado, vendo o Wolverine vindo devagarinho de cara. Não, por favor. E aí... Devagar, devagarinho entrando, né? Mas é muito maneiro que você vê o nível de foda-se que o Wolverine tá. Porque ali ele poderia, sei lá, ter cortado o braço do cara fora, ou ter cortado a arma, sabe? Mas não, eu vou acabar com esse problema da maneira mais rápida e fácil possível. Foda, né? Eu vou simplesmente cortar a cabeça desses caras fora. É isso que eu vou fazer. Foda pra caralho. É muito maneiro, cara. Agora, é aquele negócio enrijecer os músculos todos, né? Porque se era um negócio de paralisia mental, quando ele mata os caras, eles deviam cair na hora, né? Eles só caem depois que acaba o ataque. Então, mas é o que eu falei, cara. O poder máximo do Xavier ao limite. Sim. Entendeu? A gente não sabe como ele tá agindo ali. Tá acontecendo tudo. É, eu acho... Ele abriu a porta do poder, sabe qual é? Sim. Totalmente. É que ele não tá afetando só a mente das pessoas. Ele tá afetando o espaço quase que ele existe. Se a teoria do Dave foi essa, de que afeta o corpo, a mente, nesse ponto, os caras ficarem paralisados mesmo após a morte, funciona. É, então, por que você vê o Wolverine cravando as garras na parede pra andar? Tem uma força ali. Exato. Né? Ele tá andando, tanto que o Hugh Jackman falou na entrevista que tinha uns caras segurando ele com uma corda. E ele falou, puxa mesmo, que eu quero fazer esforço pra andar. E aí, obviamente, eles apagam a corda e aí você vê ele só, aquele esforço de chegar perto, que ele não consegue. Tem alguma coisa além, né? Da mente, exato. Né? É bizarro. É tipo, o cara no desespero. E uma mente, para pra pensar, essas doenças que você perde o controle do seu corpo, da sua mente, você perde suas lembranças, perde tudo, cara. E aí isso tudo acontecendo na cabeça de um cara super poderoso. Isso é muito maneiro, porque nos quadrinhos já tentaram mostrar o Xavier perdendo o controle, né? Uhum. E aí, quando a mente do Xavier vai pro caralho, ele virou um monstro. Qual era o nome daquele bicho lá? Um massacre. Ah, nem me lembro. Que era uma galhofa. Que é quadrinho. Quadrinhos é isso, é bugre do aranha, né? É bugre do aranha, exatamente. E esse filme é maneiro porque mostra exatamente isso. Cara, esse argumento pra essa história é foda demais, cara. O que acontece quando esses dois caras perdem os poderes? Sim. Um perde o poder e começa a ficar doente, com câncer, o caralho. E o outro tem uma doença que qualquer pessoa pode ter. Sim. E que essa doença descontrola o poder do cara. Exatamente. Cara, isso é puta demais, cara. Quando o Pierce fala isso, nossa, né? Como é que pode a mente mais poderosa do mundo ter um problema de cabeça? Tanto que ele chega e fala assim, eu não quero nada com vocês, me entrega a garota e vocês continuam aí. É, foda-se. Foda-se. Porque ele é um capanga. É isso, ele é um capanga. Missão, e o trabalho dele é pegar a garota. Ele podia ter a missão de pegar qualquer mutante. Sim. Mas ele vê que os dois são patéticos. Eles não oferecem mais perigo como ofereciam. Nenhum, cara. Cara, a cena que o Wolverine tem que puxar a garra pra fora de novo, porque ela tá travada. Puta que pariu, foi tão foda. E é muito maneiro que a primeira cena de luta dele, a primeira primeira cena do filme, né? Que luta com os mexicanos. Ele bota as garras pra fora. E elas não saem. Aquela garra não sai inteira. E ele olha assim, ele olha pra garra que saiu só um pouquinho e ele olha e faz uma cara de puta, eu tô muito fudido mesmo. Essa cena foi patrocinada pelo Donald Trump, né? Cara. Mas sabe, tem outras cenas, né? Tem ele dirigindo com a galera, né, do carro gritando USA! USA! USA! USA! É muito maneiro essa parte. Você vê que não é ele que leva a violência pra situação, entendeu? A violência que chega até ele o tempo inteiro. Então os mexicanos que atacam ele, aí ele reage. É os caras quando invadir a casa pra pegar a garota, ele reage. Então, assim, não é um filme de, assim, tem violência pra caralho? Tem. Mas não chega a ser uma assim, vamos mostrar ele matando geral, porque falamos que íamos mostrar um Wolverine mais agressivo. Não. Tem um porquê da história ele fazer tudo, sabe? Assim, até o jeito como ele reage ao combate. Mas isso entra diretamente na história, né? Entra diretamente no que o Wolverine passa nesse filme. Que ele não quer ninguém perto, ele se sente que quer ficar sozinho. Ele não quer briga. Ele não quer contar com ninguém. Ele não quer ninguém perto dele, porque todo mundo que tá perto dele morre. Mas é só isso. Ele tá cansado disso, cara, dessa vida desgraçada, e tá doente. Você acha que o Wolverine, se ele realmente quisesse ficar afastado e não ser reconhecido por ninguém, ele devia comprar um tapa-olho. Ah. E aí ninguém reconhece ele. Seria foda. Chamar de caolho. E se mudar. Por isso, talvez por isso que ele queria o barco. Olha, ele queria ir pra Madripoor, cara. Não sei se vocês lembram do quadrinho que fala isso, que ele tá lá em Madripoor como caolho, aí chega um cara, vira pro outro e pergunta assim na rua, aquele ali não é o Wolverine? Eu falo, sim, é. Mas todo mundo aqui sabe, mas ninguém quer contradizer ele. Todo ele fala que ele é o caolho, então ele é o caolho. Exatamente. Ele é o caolho, ele é o caolho. Foda-se. Então, uma coisa interessante, a gente tá falando de México. Acho que foi o Átila que mencionou isso, que ele, você vê ele comprando remédio ali na surdina com o enfermeiro, né? Uhum. E aí depois ele cruza a fronteira do México pra ir lá. Pra isso já acontece hoje, né? Não, na verdade tinha que ser o contrário. Ele tinha cruzado os Estados Unidos com o México pra comprar remédio no México e voltar pra... Porque é isso que fazem hoje. É verdade, pode crer. Aliás, é muito mais barato. Podia economizar uma grana comprando no México. Ele sabe que o Xavier vai ter uma hora que o Xavier não vai funcionar mais, sabe? Os remédios não vão funcionar mais. Então, acho que a ideia do barco é exatamente essa. Vamos se afastar de todo mundo. É isso aí. Pra não oferecer risco. É muito maneiro. Aí mata e acabou tudo, entendeu? É o fim. Exatamente. Por isso que ele tinha a bala de adamantium, né? É uma sacanagem sem fim, né, cara? Um Sunseeker e falar ainda que vai levar o Caliban, brother. Pois é, ia virar... Muito engraçado, cara. Exato, vou comprar um barco pra mim, pra ficar no porão. Pra ficar no porão. Lavando suas cuecas. Muito bom, Not okay. Falando em Caliban, eu achei um mutante. Deixa eu botar mais algum, né, ali. Uhum. Eu achei extremamente acertada a escolha, cara. Sim. Porque não tem poder pirotécnico, aquela loucura toda. Sim. E tem tudo a ver com a história, né? E tudo foi escolhido pra fazer a história se movimentar. É. Porque o fato do Caliban tá ali e o cara falar assim: ah, Caliban, você já foi do lado dos mocinhos, constrói todo um background de que os mutantes foram caçados e que o Caliban ajudava a caçar. Um personagem, né? Parece uma escolha random, aleatória. Mas não é. Esse cara tá ali com três frases, constrói um background pra gente entender o mundo que a história tá passando. Total. Verdade. Muito bem escolhido, né, cara? E você vê que ele sofre por isso. E aquela vida que ele tinha de semi-escravo era meio que uma autopunição por ter feito isso, né? Ah, meio que sim, né? Eu vou ajudar aqui o cara porque... Eu fudi a vida de muita gente, eu já fudi, exatamente. Todo mundo ali tava vendo a mesma situação, né? De fudi a vida das pessoas e agora quero ficar aqui isolado, né? E tem uma parte muito maneira que nessa situação do Logan não contar pro Charles o que aconteceu de verdade, né? Ele esquece por causa dos remédios, por causa da doença, né? E o Wolverine não fala, né? O Charles fica: ah, você tá me prendendo, você, não, isso não é jeito de viver, você é um maluco do caralho. E ele absorve toda aquela merda porque ele sabe, isso é a única parada que tem a ver o Old Man Logan. Uh-huh. Porque ele sabe o quão terrível seria pro Xavier lembrar o que ele fez. Uh-huh. E isso tem no Old Man Logan, que é o quão terrível foi o que o Logan fez, entendeu? Só que, na verdade, mudou de cara. Não é o Logan que sofre por isso. O Xavier. E tanto que o Xavier fala assim: que decepção que você é. Pode crer. Ele aguenta, calado. Não aguenta, né? Puta, é foda, é sinistro, né? Porque talvez naquela hora o Xavier até possa estar pensando que o Logan que matou os X-Men. É. Você não sabe o que tá passando na cabeça dele. Ele tá loucaço. Exato. É por isso que aquele homão da porra tem os ombros largos, cara. É pra aguentar essas porra. Achei muito maneiro ele não reconhecer o Logan. E aí depois que ele toma o remédio, ele reconhece, ele fala assim, não, eu sempre sei quem você é, só às vezes eu não te reconheço. É diferente. É uma afirmação confusa, né? Tipo assim, ele sabe quem é o Logan, né? Ele faz sentido. Não, total. Quando ele não reconhece o Logan, ele sabe que existe um Logan e sabe como Sim. o Logan é, mas ele não consegue identificar que aquele cara é o Logan. E Muito é realmente o que acontece mesmo. Mas a relação deles é essa coisa de autopena do Caliban, como eles colocam no filme, esse lance, como eles botaram bem o Caliban também na história, principalmente o final que dão pra ele. Porque o Caliban, cara, é um personagem das antigas e é um personagem que, sim, pode não parecer, mas é poderoso pra caramba, sabe? Depende da época, né, cara? E ele foi até um dos Cavaleiros do Apocalipse também. Aí depois ele vira o Cavaleiro do Apocalipse. Tem uma poderoso. Época que ele é gigante, né, cara? Fortão. Sim, ele era magrinho, depois ele passa a ficar bombadão, isso. Por causa do Apocalipse. Ah, parece até a história de um nerd que eu conheço. Só que o poder de localização do Rex é outro. O poder de caçar é outro. Uma outra coisa que colabora com o argumento de que o Charles fudeu os poderes de Wolverine é que ele não usa mais os poderes dele de animais, de olfato, sei que lá. O Pierce chega com um monte de caras nos carros, soltando gasolina e cheiro de metal e de pólvora, e ele não percebe que os caras estão chegando, nem com audição, nem com olfato. É verdade. Ele chega lá fora e fala, ele olha assim e fala, caralho, você não é um cara que detecta mutante? O Caliban tinha que ter respondido, e você não é o cara que tem os sentidos animais, pô? Não, mas a resposta é muito boa. Eu rastreio mutantes, eu não sou vidente. muito bom. Mas, cara, olha só, se os caras chegarem contra o vento, o Wolverine não percebe não, cara. Mas você botou o dedo, molhou o dedo. Depende do roteirista também, né? Não tinha nenhuma bandeirinha ali mostrando pra que lado tava o vento. Tinha uma biruta, né? Tinha uma biruta, sério? Tinha uma biruta na alta do negócio. Tá. E pra que lado tava ela tava? Pro contrário. Tava pro sentido contrário, seja ele qual for, né, Rex? Você não achava estranho o Pierce ir lá sozinho? Um pouco. Vulnerável. Mas ele é um capanga. Esse é o capanga, né? Ele é o capanga. Assim, é um pouco estranho ele ter feito isso. É que ele tentou ser político ainda, não queria confusão. Não, cara. O Pierce ia chegar no Wolverine, no meio da frente do hospital, com um exército de homem armado, ia chamar atenção. No hospital, não. Na fazenda, lá no negócio abandonado do México. Ele vai primeiro sozinho, aí ele toma uma porrada, aí desmaia, e aí o Wolverine vai lá desovar o corpo no deserto. É estranho, mas talvez ele se ache foda. A gente pode arranjar essa desculpa. Eu sou foda, eu vou lá na frente, vocês vêm aí. E foi indo, sacou? É estranho, porque poderia estar com um cara, ou dois, ou três no carro dele, né? Não faz sentido ele dirigir o carro sozinho e vir o resto, todo mundo carro de palhaço atrás. Exato. Oito caras no carro de trás e ele sozinho no carro da frente. Eu fiquei imaginando, será que eles fizeram essa cena pra ele ter o Caliban? É, com certeza. Mas ele não poderia simplesmente ter... Sabe, na hora que eles fogem, o Caliban ficou pra trás e ele tem o Caliban, de qualquer jeito. Entendeu? O Wolverine abandonaria o Caliban. Na hora da peleja, ele teria corrido atrás. Ali o deixaria. O Caliban tava morto. O Wolverine não abandonaria o Caliban. Abandonaria uma criança de 11 anos. Mas... O Wolverine tava cagando e andando, na verdade. Pra garota, é verdade. Tipo, deixa ela aí, vambora daqui. E a preocupação dele era o Xavier. O Xavier. Sim. Capturar uma mutante, cara, já não é mais importante. Entendeu? O mais importante ali, na merda, tipo assim, se capturar a garota e matar a garota, que perdeu-se uma pessoa. Se o Xavier tem um ataque epilético, ele mata, sei lá, 600 pessoas, 1000 pessoas em volta. Eu acho que o problema dele não é esse. Não é o dano. Em primeira instância, ele não racionaliza isso. Tanto que estava no meio do nada. Se o Xavier tivesse um ataque ali, seria ótimo. É, ia matar enfrentar aqueles caras todos e foda-se. Então, na verdade, ele tem um apego emocional, sim, paterno ao Xavier. Sim, isso sim. Essa é a preocupação. Ele quer salvar o Xavier porque é o único cara que sobrou da vida dele inteira. É, ele fica jogando na cara, né? Eu te peguei, você era um animal. Mas ele sabe que o cara tá zoado. Mas isso é que nem um filho que cuida de um pai que tem Alzheimer ou que tem alguma doença que fica, o cara fica zoado. O cara, às vezes, fala merda, se caga todo, e o cara vai lá e cuida, né? Às vezes não fala mais nada. Exato, é verdade. E essa é a relação. Tanto que ele, depois, ele vê um valor guerreiro na garota. E aí ele, né, bota ela pra dentro do carro, né? Que tá pouco se fudendo, essa é a verdade. Tá pouco se fudendo. Ele fala, isso não é um problema meu, os caras estão atrás dessa garota, fica com a garota, foda-se. Caralho. Aí a garota parte pra porrada, corta ali uns 300 caras, e aí ele fala, tem um valor essa menina, né? E por falar nisso, caralho, que menina, né, velho? A garota trabalha pra caralho, cara. Caralho. Pra caralho. Eu já comprei o ingresso, sem data definida, pro filme dela. Quando sair, eu já comprei. filme da X-23 nesse universo, já. Ela é demais. Ela é foda. Ela é muito legal, velho. O Carlos, fala sobre a X-23 nos quadrinhos. Ela é uma adulta, né? Ela começa como adolescente. Ela iniciou adolescente. Ela é exatamente a mesma coisa. É um clone criado através do material genético do Logan. Não clone. Ela é uma... animado, por incrível que pareça. É uma filha, né? Tipo, o clone seria igual... Não, filho ele. Não é, né? É porque ela foi inseminado. Ele foi inseminado em um óvulo, o DNA do Logan, e aí nasceu numa barriga de aluguel. Um descendente. É, mas ela é modificado pra que esse óvulo, pra que essa semente que tá ali tenha os mesmos poderes. Ela é um clone. Seria, se fosse o esperma do Wolverine num óvulo, seria pai. Ela é um clone. Ela é um clone modificado pra ser uma mulher. É. Clone é igual. Clone é a mesma genética. Ela não é um clone. Se ela, no filme, por exemplo, ela foi inseminada e tem uma barriga de aluguel. Ah. Se ela foi inseminada num óvulo que não é só o Wolverine, não é clone. Clone é uma cópia idêntica. Sim. Clone é o X-24. Exatamente. De qualquer forma, ela foi feita... Ela tem uma carga genética. Com material genético do Wolverine. E aí, qual é a história dela nos quadrinhos? Ela usa colã e cabelos, assim. Na verdade, ela foi criada no desenho animado, cara. Depois foi levada pros quadrinhos. Ela fez tanto sucesso no desenho que o pessoal chegou e pegou essa ideia e levou pros quadrinhos. Foi. Assim foi, no X-Men Evolution. A X-23, ela foi criada naquele desenho de X-Men Evolution. Entendeu? E ela, diferente do Wolverine, ela foi criada num laboratório pra ser uma máquina de combate controlada. Diferente do Wolverine, né, que tem aquela fúria Berserk, a dela era acionada por um mecanismo de cheiro. Então eles soltavam um cheiro numa determinada pessoa ou área, e quando ela sentia esse cheiro, ela entrava num frenesi e ia partir pra cima e matava até não sobrar ninguém. Ela foi inicialmente criada pra ser essa arma de combate. Tanto que é uma história que conta a origem dela, ela sendo interrogada pelo Steve Rogers e o Demolidor como advogado dela, pra ela explicar depois. Quadrinho é uma merda mesmo, né, cara? O Matt Murdock foi advogado da Marvel inteira. Escroto isso. O quadrinho é uma merda do caralho. Ah, não, é, porque é história de origem. Ela foi criada num laboratório exatamente pra se tornar uma máquina de combate controlada, baseada nesses fatores de combate do Wolverine, regeneração. Ou seja, é igual o filme, é isso. A diferença é que ela vai ser mais baixinha que o Wolverine, né, porque na história ela foi implantada com o adamante com 15 anos, então, tipo assim, ela vai ter sempre pra sempre, sei lá, 1,50 de altura. Então, esse é um problema dessa menina. Ela não cresce mais. Exato. Não tem como crescer. A não ser que você leve em consideração, sei lá, o Cyber tinha a pele de adamantium e então, é maleável. Mas o Cyber era zoado demais. O Cyber morava em Amsterdã, né, cara? Era cogumelo pra caralho. Isso. Tanto que a parada bizarra do Wolverine, quando reinjetaram o adamantium nele, a segunda versão de adamantium, quando ele perdeu por causa do Magneto, foi feito com a pele do Cyber. Sim, eu lembro disso. É verdade. Que o Cyber morre comido por dentro. Então, a X-23, ela não tem adamantium no corpo todo. É nos braços e nas pernas, e nas garras. Ah, então por isso que mostra aí no filme as cenas das pernas, né? Tipo, aberto aqui um corte no fêmur. Isso só no filme, né? Porque nos quadrinhos é o processo de adamante dela é igual ao do Wolverine, é completo. Não, acho que não. É só nas braços e nas pernas. Cara, pelo menos eu lembro, nos quadrinhos ela é completa. Mas isso não resolve o problema dela não crescer mais. Não resolve. Ela vai crescer, vai ficar com os antebraços e a tíbia pequenininha. Vai ficar troncão gigante. Caralho, que bizarro. Que na verdade não recobre o osso. É, tá na braço e na perna, que é aonde entra a garra. Tá na garra. Nos quadrinhos ela tem a garra no pé também, né? No pé. Sim. É que o cara falou, gente, a gente precisa criar um outro Wolverine. Não pode ser Wolverine e tem que ser diferente, mas tem que ser igual. Parece aquela coisa de colégio. Sabe aquela coisa de colégio? Você fez o dever? Fiz. Então, copia, mas faz diferente. Mas faz diferente, exatamente. É, o cara, e se a gente tirar uma garra da mão e botar no pé? Gênio. Ó, nos quadrinhos, eles extraem as garras dela, da mão e do pé, botam o adamantium em volta das garras e reinserem as garras. Eu acho que eles fazem isso no filme também, porque tem uma cena deles numa sala de cirurgia, com as garras de adamantium pra fora, e eles mexendo na mão dela e tal, então realmente é a mesma origem. Pode exatamente ser. Isso aí. Caraca, que sinistro. Porque é engraçado que inicialmente o conceito do Wolverine quando ele foi criado era esse, né? Que era um personagem que lutava pra caralho, que regenerava, mas ele tinha as garras, só as garras seriam desse metal indestrutível. Aí o pessoal falou, porra, mas se você tira isso dele, qualquer um pode ser o Wolverine. Se qualquer um veste uma luva de adamantium com garra de adamantium, qualquer um pode ser o Wolverine. Aí eles mudaram o conceito, disseram, então, vamos fazer a estrutura óssea dele inteira ser revestida com esse metal. Que aí ele vai ser sempre único, nunca vai ter um igual a ele. Até agora. Até ter. Mas pelo que vocês estão falando aí, essa garota, ela não tem o corpo de adamante. É, provavelmente podem colocar nela daqui a pouco, quando ela ficar mais velha. Ou não, deixa assim, tá bom, né? Precisa ser um Wolverine. Quem é que vai colocar? 15 anos. É, não tem mais ninguém pra colocar. Acabou o negócio. Mas então, a gente descobre que aquela enfermeira fugiu com Gabriela. A garota, Gabriela, e achou o Wolverine. Achou o Wolverine porque começaram a colocar procura-se com a cara dele, né? Botaram? Ela fala isso. Não, procura-se era com a cara da Laura. Não. É, com certeza. É que ela falou, não, alguém falou que tem um motorista que é o Wolverine, parece o Wolverine, trabalhando em El Paso. É, então como é que ela achou isso, essa informação? Porque é mexicano, né, cara? Eles conversam. É simples, né? O Wolverine deixou de ser Wolverine, mas mantém o mesmo nome que ele sempre teve, né? Então, tipo assim, não é muito difícil você se esconder. Aí eu confesso, teve uma hora que eu saí um pouco do filme, que é a hora que ele vê a história toda do vídeo que ela grava no celular, e aí você vê que o vídeo tá todo editado, bonitinho. Então, eu já falei. Você saiu do filme? É, você sai um pouco ele da imersão. Ele tá dizendo que ele se desconectou da história, não saiu da sala de cinema. Porque... Eu pensei que tinha ido no banheiro, caralho. É porque, assim, ela começa falando pra câmera, se você tá vendo isso, eu morri, tararau, e ela começa a contar a história. Quando se passa isso? Quando ele tá vendo no celular. Não é 2029? Porra, velho, hoje quando já ele dá tá pra vendo no celular. É muito bom, né? Com, quando se passa com a capacidade mental de cada um definir. É um edit app, né? Edite seus filmes de câmera via app. Cara, mas eu não vou surpreender vocês, existe isso hoje. É, eu sei que existe. Aquela solução simples, eram vários vídeos, ele selecionou todos e deu play. Então, não. Se você quer usar a suspensão de descrença, já que você não tá usando ela pra um mutante com a garra de adamantium, você não tá usando nesse momento, ele tinha que, aquela história tinha que ser contada rapidamente pra contextualizar tudo que tava acontecendo. Sim. Ela podia, a gente podia ver um flashback chato, sim, ou eles podiam usar esse recurso. Ela filmou e tá aqui, e às vezes tem uma narração em off, às vezes não tem, mas é como se estivesse vendo os filmes. 10 minutos no iMovie e tu resolve isso. É, então a gente só tem uma certeza no futuro, que as baterias continuam durando porra nenhuma. Mas eu aceitei isso, eu não é implicância, é porque na hora eu falei, caraca, a mulher editou o vídeo. É, não, tudo essa bem, essa aí eu ué, cara, tu não sabe o que ela faz no tempo livre dela, porra? Vai que ela gosta de ficar editando. Que eu confesso que eu, por alguns segundos eu falei, opa, que caralho é essa? Eu não me incomodei com isso, cara. Não, foi em alguns segundos só, alguns segundos. Depois um recurso que eles usaram bem pra contextualizar rapidamente o que tá acontecendo de uma forma moderna, entendeu? Ia ser legal se entre um vídeo e outro na montagem tivesse aquelas passagens de PowerPoint, sabe? Transição tosca. Ou então se cada vídeo durasse 10 segundos só, né? E tivesse filtro de cara de cachorro. Isso, virado, velho. Ela metia a língua pra fora e aparecia as orelhinhas, velho. Não, é legal também quando tem as imagens das câmeras de segurança. Tem imagens de câmeras de segurança? A que mostra ela sendo operada, pra mim é que legal. Mas é como se ela estivesse filmando o celular na câmera. Foi isso? Ela filmando? Ela tava infiltrada ali, escondida atrás de uma maca e tava filmando sozinha ali. Isso é altamente aceitável dentro do contexto de você contar essa história rapidamente, sabe? É. Quando eu considerei a alternativa de ter só a voz dela e ter um flashback. Ah, ia ser pior. Eu achei que ia ser pior. Achei mais maneiro botar dessa maneira, sabe? Ela esconder o celular pra ele achar onde tava o dinheiro, que ele viu o dinheiro antes. E ainda fazem a piadinha de acabar a bateria, fazer o negócio de acabar a bateria no meio. E olha só, isso funciona na linguagem do filme, porque se você reparar, esse filme não tem nenhum slow motion, não tem nenhum flashback, não tem nada, é simplesmente câmera rodando o tempo todo, pé no chão, super real. É, não, bem slow motion sim, cara. Aonde? Quando o Xavier para todo mundo. Bem slow motion, cara. Que pariu, cara. Eu falei que a gente escolheu um só, Carlos ou Rex. Not okay. O James Mangold falou que ele chegou a ter uma ideia de começar o filme mostrando a morte dos X-Men na mansão Xavier, com todo mundo morto, e aí depois você vê que o Xavier causou aquilo tudo. Ó, eu saí do cinema falando assim, puta, eu queria tanto ter visto essa cena. Mas aí por que que ele decidiu não mostrar? O Davi, que já gravou Nerdcast com a gente aqui da Galápagos, ele falou, eu conheci o cinema, ele mandou uma mensagem, eu quero muito ver um filme do Xavier matando 600 pessoas. Ele feriu 600 pessoas. Mas olha só, e aí ele falou, tipo assim, ele decidiu não botar essa cena porque ele imaginou, não, isso é uma cena de um filme dos X-Men. Esse é o filme do Logan, entendeu? Ah, não, é muito acertado. É, então eu não quero trazer o mundo dos X-Men pra cá. É um filme que é focado nele, entendeu? Eu acho que deu muito certo não, em você perfeito. Aprender sobre o passado em pequenos momentos como você aprende. E você tá prestando atenção, senão você perde. Exato, porque é num rádio, tocando assim, né? Mas olha só, vocês não concordam que se ele mostrasse esse começo, não sendo em relação à história dos X-Men, mas se ele mostrasse esse começo, o Xavier matando geral, tendo um ataque psíquico, não ia cortar, sei lá, todo o drama inicial que é o filme de você ver o Xavier naquele estado debilitado e entender ia. Por que ele sim, tá... Sim, ia. Bota esse tapa na cara de mostrar o cara. Cara, o filme perde todo o peso emocional do filme. Você vê o Wolverine e o Xavier daquele jeito e você tentar entender exato. E descobrir o que tá acontecendo faz parte da graça desse filme. E aí que você conecta tudo. Ah, por isso que eles estão fugindo, por isso que eles estão escondidos. Isso aí é o cara fazendo a gente trabalhar por ele, né? Pra que a história aconteça na nossa cabeça também, né? Muito foda, muito foda. Essa Gabriela, a enfermeira, ela existe nos quadrinhos de uma saga lá da X-23. Uhum. E aquela cena da X-23 se cortando e se regenerando e tal, acontece nos quadrinhos também. Ó, legal. Referência direta maneiro. Aos quadrinhos da X-23. Not okay. A gente tá na estrada e, mais uma vez, esse filme cheio de sutilezas. Você, como tá em 2029, é um futuro, assim, é bem, tá ali, daqui a pouco, né? 15 anos. Menos que 15, 12 anos. Então, assim, daqui a 12 anos, aí você, quando tá na estrada, você vê aqueles caminhões drones, caminhões autômatos, sem boleia, sem motorista, e fazendo aquele alarmezinho, uma coisa bem robótica, né? Bem autômata, do caralho isso. Mas é engraçado porque o Tesla faliu, né? Miseravelmente, né? Tem um Tesla na rua, né? Só tem caminhão autônomo da Volkswagen. Então, é a concorrência. Tanto que o Elon Musk tá com as patentes abertas todas. Mas é engraçado, porque o Wolverine dirige um Chrysler de 2024, uhum. que é todo... Não é inteligente em porra nenhuma. Então, assim, muito legal, uma nuance de futuro próximo. Mas os celulares continuam uma merda. Em 2029, não só a bateria zoada, como o aparelho é uma bosta. Porra, não vai mudar nada mesmo, né? Como faz falta um Steve Jobs, né, maluco? Cara, vai ver que eram versões mais baratas, cara. Tem que ver, o Logan é caixa baixa, ele. Proletariado pesado, brother. Ele é Uber, caralho. Uber no futuro faz até enterro, cara, tu viu? Ele não é nem Uber, cara. Ele é 99 táxi, maluco. Mas assim, a questão é, seria muito caro e desnecessário você fazer um celular futurista, holográfico, não é sobre pra isso. Esse filme. Foda-se, o cara vai perder tempo e gastar dinheiro fazendo isso, entendeu? Mas foi maneiro ter essa nuance do. O carro já faz sentido, né? Vai ver que o Logan é vintage, ele gosta de celular. Meu amigo, daqui a 12 anos, isso é plenamente possível. Caminhões autônomos... Daqui a 12, daqui a 5. Então, mas é porque lá era uma realidade normal, só tinha caminhão autômato, né? E eu queria falar da cena dos cavalos que vai levar à cena da fazenda, que eu comecei a pensar, meu Deus, será que isso vai ser a Fazenda dos Vingadores? Né? Aquela barriga que o filme tem? E não foi. Fazenda do Walking Dead, que é a temporada inteira. Uma temporada inteira aquela maldita fazenda. A gente tá com trauma de cena de fazenda, né? Mas assim, se você parar pra pensar como estrutura de roteiro, nas escolas de estrutura de roteiro, essa cena é uma maluquice do caralho. Porque ela sai completamente da história, do que eles estão fazendo. Então. E ela realmente tem uma tendência à barriga. Só que ela se justifica. Eu sei, mas eu entendo. Ela realmente sai da história. Total. Os caras estão fazendo um outro negócio. Mas você sabe por quê? Vamos tomar uma sopa? Vamos, né? Vamos. Você são os assassinos carniceiros amputados com prótese atrás da gente. Mas sabe por que ela funciona? Porque se é um character movie. Exato, exato. É um filme de personagem. Então o que interessa mais é o que está acontecendo com os personagens. Então ela funciona justamente por isso, mas ela é uma cena arriscada. Sim. Se ela se prolonga um pouco mais, se aquela história, aquela conversa naquela mesa demora um pouco mais, porque assim, ela é cativante, é interessante, ela faz todo sentido. Sim. Né? O cara parar um pouco, né? Parar, o cara tava a vida inteira nessa maluquice. O cara ali parou um pouco, né? Ele tá um ano fugindo com o professor Xavier, né? Pô, que puta azar, né, maluco? Onde que o cara para, morre geral, cara. Essa é a história do Wolverine, cara. É a história da vida dele. Tanto que ele fala, Xavier, olha, estão marcando bobeira aí. Estamos arriscando muito ficar aqui, tu sabe, né? E o Xavier precisava daquilo, entendeu? Ele precisava de ter uma paz, exatamente. Tanto que ele fala, Wolverine, olha aqui, isso é uma família, isso é ter um lar e amar, você ainda tem tempo de fazer isso, sabe? Tipo, a gente nunca viveu essa vida. Também, então, essa cena final do Xavier, dele pedindo perdão, dele falando, essa cena me emocionou porque bolado, porque o Logan nunca vai ouvir isso. Porque ele tava falando isso pro... É a foda, né? X-24. Ele fala pro clone. X-24, caralho. Cara, essa cena, é verdade, o cara tá falando. Ele nunca soube. Juro, corria lá. Aí ele fala que A melhor noite que ele já teve na vida. É, essa cena é muito maneira, cara. É por isso que a fazenda é importante, entendeu? É, exato. Ela se justifica ali. Porque ali, ele... naquela hora. É a melhor noite que ele teve na vida e ele não merecia pelo que ele fez. É do caralho. Tudo bem isso. Que ele tá com Alzheimer, eu não lembro o que ele fez ontem, né? Então talvez não tenha realmente sido a melhor noite da vida dele. Porra, cara, pra quem morava num tanque de água que parecia a sala do cérebro, porra, cara, teve uma boa noite de sono ali. E aí... Mas o que acontece é, ele nessa calmaria, né, ele recupera a memória, tem aquele lapso, sim, né, a memória dele volta, e aí ele lembra da merda que ele fez, tô, e aí ele quebra, né? Foda, né? E aí vem o Wolverine, esquisito esse Wolverine, tá diferente, tá bronzeado, tá, né? Com tônus muscular, quase passou óleo, parece que passou óleo de peroba, e aí mata o cara como a vida é. O que vocês pensaram na hora? Eu não consegui entender nada, cara. Eu também não. Teve gente que falou que achou que era um sonho. Minha reação foi essa foi a minha reação. Porque é o seguinte, os caras falam na história que assim, a gente começou a matar geral, eliminar os mutantes, quando eles conseguiram o que eles queriam, que era fazer o experimento certo lá. E aí quando o cara mata o negócio, assim, puta, não, cara, os caras não fizeram isso, assim, deu choque, aí que caiu a ficha, cara, não é o Wolverine, é um clone, sabe? Ali caiu a ficha. Caiu a ficha ou você viu que era o... Não, você vê a cara dele, tá diferente. É, quando você vê a cara do Wolverine com o cabelo raspado e muito mais forte e novo, né, você cai, não tem como cair a ficha, né? A X-23 é a evolução do Wolverine. Os caras estavam fazendo um projeto que, quando eles concluíram o projeto, finalizaram... Rex, se entrar um cara igual a você na sua casa agora, você vai cair a sua ficha, que é o seu clone, caralho. Mas aí, cara, depois que ele mata o professor Xavier, né, ataca o professor Xavier, aí faz um estrago lá e tá indo embora, e aí ele passa pelo Wolverine, eu quero voltar nisso daqui a pouco, o Wolverine sobe a escada, chega lá, o professor Xavier tá morrendo, e ele chega e fala assim, não fui eu, não fui eu, caralho, sinistro. Nessa hora eu falei, meu Deus, sinistro. Passa sal pra essa pipoca! É foda demais. Porra, não fui eu, cara, diz tanta coisa, cara. Exatamente. Puta que pariu, cara. Essa cena é foda. Mas é uma parada também que ele ignora as pessoas mortas e vai correndo atrás dele. Ignora todo mundo, ignora a garotinha sendo levada, ignora o cara tendo morrido lá fora, ignora todo mundo. Ignora geral, cara. Ele vai pro seu Xavier. É foda, né? Cara, não fui eu. Puta que pariu, cara. E mais uma culpa infinita da vida dele, porque saiu na side quest com o cara, side quest da água, vai apertar cano. E deixou o cara desprotegido. Ele não queria ir, foi culpa do Xavier. Ele não queria ir, vamos liberar a barra dele, né? É uma vida de tormento, né? Que ele tem. E aí, cara, a briga com... Antes da briga, rebobina aqui. Por que o clone não ataca o Wolverine? Porque o clone é mandado. Traz a criança, mata o velho e traz a criança. Foi só o que ele fez. Não foi, ele matou a família inteira. O clone mata as pessoas que entram na frente dele. Não sei. Então, isso não faz... Isso, eu entendo o que você tá falando. Eu tentei justificar dessa maneira. O garoto tentou atacar e a mãe também. Uhum. Mas depois, quando chegaram os valentões lá embaixo, no primeiro momento, os valentões não atacaram ele. Os valentões ficaram assim, aí, vou te dar 5 mil por dia, o caralho. Mas aí ele tá ok. Aí ele... Cara, o Xavier agora corta pra cima dele, ele não corta o cara de primeira. Alguém saca a arma pra ele, quando saca a arma ele avança. Se a missão dele era buscar a menina e matar quem se botasse na frente, que essa era a missão. Não tinha pra quem matar o Xavier. Exatamente. Não, a missão dele pode ser mata o velho e traz a garota. Pode, mas pode... Mata o velho e não mata o Wolverine? Que porra de missão é essa? Mata o velho, o Wolverine é velho também, quantos os dois velhos? O velho teve um ataque epilético na porra do... em Las Vegas. Não, cara, não faz mas ele é um drone, ele é um robô humano, entendeu? O velho tava dormindo, cara, ele tava sonhando acordado, cara, olha só. Nem se ligou Xavier, que era falso, cara. Eu tô falando do Xavier na hora, assim, o Pierce já enfrentou tava no hotel quando o Xavier teve o surto. Se o Xavier conseguiu parar toda aquela galera, mas não sei quantas pessoas... Mandou matar o velho. Então, não foi, cara, não foi, mas não faz sentido, porque se ele mandou matar o velho e o Wolverine estivesse no quarto, mata o Wolverine também, caralho. Sim, mas o Wolverine não estava. Então mata o Wolverine. Ele cruzou com ele na escada. Ele cruzou com o cara na escada. Mas ele já tinha matado o velho, cara. A missão era matar o velho. Peraí, o cara falou assim, mata o velho. Aí ele viu o Wolverine na escada e falou assim, já matei um velho, esse velho eu vou deixar passar? Eu não sei, cara, eu não sei. O clone é totalmente controlado e obediente a uma coisa. Não faz sentido pra mim. O Pierce, ele queria a X-23. O Pierce e o Rice queriam a X-23, certo? Então eles falaram pro robô assim, ô robô, entra ali, pega a menina, essa menina aqui. Se alguém se meter no seu caminho, você mata. Senão, você sai fora. Essa pode ter sido a única ordem possível nesse sentido. Agora, faz sentido ele falar, eles darem uma ordem assim. Entra lá, mata o velho careca, mas não mata o velho barbudo. Esse você vai passar e se não fizer nada, você não faz nada. Não faz sentido isso, entendeu? Porque o Xavier não se botou entre ele e a, mi- menina em nenhum momento. E eles não querem impedir o Xavier. Eles são um pouco se fudendo pro Xavier. É porque, assim... Lógico que não, cara. O Xavier conseguiu parar com a... Mas eles não se interessam por isso, Rex. Eles querem recuperar a garota. Só isso. Mas, David, se o Xavier conseguiu parar 400 pessoas em Las Vegas, o que não impede eles de conseguir parar também o clone? Tá, peraí, rapidão. Tudo bem. O Xavier paralisou o hotel inteiro. E o Wolverine e o Logan saiu matando todo mundo. Então, os dois são uma ameaça à missão dele. É, ele deveria ter atacado o Wolverine, é. Lá no México, na caixa d'água, o Xavier não fez nada. Foi só o Wolverine que atrapalhou a vida dele. Mas aí, depois, já tinha acontecido o hotel, e aí ele sabia que o Xavier podia foder todo mundo ali. O Clone não tem experiência de vida que o Wolverine tem, cara. Então, o problema não é ele atacar o Xavier. O problema é não atacar o Logan. Por que ele não atacou o Logan? Esse é o meu problema. Ele atacar o Xavier faz sentido, matar o Xavier, que ele elimina a ameaça que ele já conhece. Esse não é o problema, não destrói o filme. Mas ele deveria atacar o Logan. A minha curiosidade por que ele não atacou o Wolverine ali? Porque ele ia brigar com o Wolverine lá fora. Talvez ele não queria que o Wolverine, a criatura enfrentasse o Wolverine, entendeu? Apesar, tanto que todas as vezes que a criatura enfrentou o Wolverine... Mas enfrentou! Dois segundos depois ele falou, mata o Wolverine! Exatamente. Exatamente. Entendeu? Ele não atacar o Wolverine de cara, não faz muito sentido. Tirou uma atenção, o Wolverine não atacou ele, beleza. Isso justifica. Justificaria. Só ataca quem te atacar, pega a garota e vem pra cá o mais rápido possível. Uh-huh. Esse é o negócio. Uh-huh. Ok, funciona. A não ser porque ele matou o Xavier. E o Xavier não fez nada. Só se confessou. Mas ele fala assim, se alguém atacar você e se a pessoa chorar, ela está te atacando. Ou então ele achou... Ele é só, se alguém falar com você, você mata. Não, ou então ele só achou o velho muito chato. Ele fala, vou matar esse velho. Que é chato. Chato não, pra caralho. O Xavier era a maior ameaça ali. Era a maior ameaça e ele eliminou a maior Mas ameaça. Mas não pro robô, cara. Eu sei. O robô podia que atacar pro X-24 ali, foda-se. Sim. O Albert. Era o Albert. É o Albert. Né? É o Cid. No primeiro trailer, nos primeiros trailers, o Azaghal, a gente pensou, né? Ah, será que essa história da LCD... Essa garota, Albert, essa puta... Já fiquei é uma com medo garota. Caralho do Albert, cara. É, porque teoricamente é um medo válido a partir do momento que o Albert foi e a LCD foram criados pelos carniceiros, né? Só explica. O Albert era um robô na forma do Wolverine. Isso, é. Não era um clone, era um robô. E a LCD era uma robô garotinha, bomba. Um robô bomba. Isso. Os dois tinham a missão de matar o Wolverine. Ela só tinha que chegar perto do Wolverine. Mas depois ficam amigos dele. A garota, né? Não, os dois. O Albert também. Reconstrói o Albert como um ciborgue todo detonado. Misturado. E aí, de alguma forma, eles conseguiram encaixar. Botaram o Albert ali naquela história, maluca. Tendo uma garota também. Cara, eu achei isso foda. Gostei pra caralho. Albert, o cara botou um robô igual o Wolverine, tipo de Not okay. A cena da porradaria é muito foda, muito maneira, né? A gente... Foi uma surpresa pra todo mundo ter o X-24 ali. E eu fiquei assim, clone? No, sabe? Toda história que tem clone tem uma tendência a ser uma merda, né? Mas não foi, né? Foi muito bem encaixado na história, né? E assim, é engraçado, porque eles primeiro mostram aquele carro, né? Um reboque com uma gaiola furada lá. Tem um cara dentro, o Caliban olha e tal. Uhum. E aí eu falei, caralho, o que tem dentro? Será que é um clone? Eu juro que eu pensei isso. Mas eu não quis considerar isso, sabe? Uhum. Porque eles mostram antes, né? X-24 e mostram um pedaço de pé, um raio-x, sei que lá. Exato. Mas eu fiquei surpreendido quando apareceu o clone Wolverine e matou o Xavier. Foi. E, aliás, ele foi o motivo pelo qual eles encerraram o programa das crianças, né? Ah, a gente agora descobriu como fazer a máquina de guerra perfeita, que a gente quer. Perfeita, entre aspas, né? Combate, a máquina de combate perfeita, regenera. Ah, até porque ele não respondia totalmente aos comandos do cara. De ninguém, ele tava, né? Luz Cannon. Do doutor. O doutor ficou lá, X-24, volta aqui, Jack, junto, X-24. Não é 100% ainda. Senta! E ele nada, né? Ele tava lá cortando, rasgando os caras todos. Agora, sério, esse filme mostra o que garras de verdade podem fazer, cara. Porque assim, é mutilação a torto e direito, mano. O cara corta aço com aquela merda, cara. Eu vi um vídeo do Nerds que explicava por que as garras da X-23 são mais eficientes, as duas garras na mão, são mais eficientes do que as três garras do Wolverine. E em resumo, super gigante, é porque quanto mais coisas perfurantes concentradas, menor é o poder de perfuração. Um exemplo, você tem um fakir. Ele deita numa cama de facas. Ele não se fura. Se ele deitar numa faca só, ele vai ser empalado. Você distribui... Né? Então você distribui o peso preso. É. E aí, teoricamente, né, no vídeo dos caras, eles explicam que o Wolverine, por ter 3 lâminas, reduz o poder de puncture. Só que eles não levam em conta que aquela merda é adamantium, pô, a parada indestrutível é super afiada, que não faz diferença nenhuma. Que ele corta tudo igual. Então, o mais eficiente seria aquela versão baraca do Deadpool, né? Com o pé dela, porque dela, a perna é mais forte que o braço. Cara, a descrição que eles sempre deram da adamantium é: ela corta que nem faca quente na manteiga. Qualquer coisa. É super afiada. Adamantium é o verdadeiro fatiou passou. Agora é muito maneiro porque ele decapita um cara fazendo aquela cena clássica dos quadrinhos, né? Que é ele faz um tipo não é um X, ele cruza os braços assim. Cruza os braços. Ele passa uma mão pro lado. Tipo uma tesourada, né? Na tesourada corta a cabeça do cara. Essa hora eu falei: nossa, eu vivi pra ver isso, mano. Muito bom, cara. Não, cara, foi o sonho sanguinário de todo fã do Wolverine ver esse filme, cara. Foi o júbilo da violência. E termina a luta de uma forma muito foda, né? Porque assim, o X-4 é indestrutível. Sim. É indestrutível. É o futuro, parada. Então fudeu, assim, ele vai morrer. O Wolverine vai morrer, isso vai acontecer. E só é salvo porque o cara lá, o pai da família, atropela ele, empala ele na máquina lá de pegar alimentos, com o nome da máquina. E deixa. E dá uns tecos na cabeça dele, que dá uma zoada porque um tiro vai no olho, então o cérebro tá se reconstruindo e tal. E ele ainda tenta atirar no Logan, cara. É muito foda isso, cara. Para, é muito foda. Tipo assim, filha da puta, tu acabou com tudo que eu tinha. Caraca, e achei maneiro isso, cara. Foi foda. Foi uma situação extrema, total, né? E aí o cara morre na sequência e o Wolverine vaza. Not okay. E o enterro do Xavier, cara, foi realmente real, né? Porque ele vai na beira do rio, na beira da estrada, e ele fala, tenta falar duas vezes, ó, tem água aí, ele tá emocionado, não sabe o que dizer, tá fudidaço. E aí depois fala, foda-se, sabe? Eu não sei fazer isso, sabe? Cara, foi muito maneiro. É. Ele puto, quebrando o carro, depois dando pasada. Porque ali acabou, né? Acabou tudo pra ele. Acabou, exatamente. Tudo que ele se dedicou no final, mais uma vez, já foi por água abaixo. Assim. Ele perdeu todo mundo, cara. Ali, quando o Xavier morre, ele perdeu todo mundo. E o único filho A vida dele foi isso. Ele tinha gente, ele perdia gente. Ele tinha gente, ele perdia gente. Aí teve X-Men, que foi uma família grandona dele e tal. Perdeu todo mundo. E depois perdeu o cara que era o mentor dele. É foda, cara. Quer dizer, e aí ela passa a ser o último fio de conexão dele com alguma coisa na vida, né? E aquilo, ele quer afastar ela dele, porque ele é o cara que vai matar ela. Exatamente. A melhor cena pra mim dos dois juntos é aquele assim: eu tenho que ir pra lá. Aí ele fica puto: tá bom, a gente vai. Não, antes disso, quando ela começa a falar, ele fala: eu não acredito que você fala. É muito bom, né? Você fala? Isso. A gente tá a 3 mil milhas aqui nessa porra e você não fala nada. Aí daqui a pouco, 2 segundos depois, ele tá mandando ela: cala a boca. E ela falando espanhol loucamente assim também. Né? Foi muito maneiro. Ia dar um socaço na cara dele, cara. Cara, ela tá muito bem nesse filme. A cena do posto. Cara, todas as cenas dela tão fodas. Ela manda bem, a garotinha manda bem. É muito maneiro nessa cena que ele pega o carregador, né? Ele pergunta e pega uns charutos também. Pega um charuto, que ele não fuma, mas ele pega. Eu fiquei pensando, será que seria maneiro antes dele morrer ele fumar um charuto? É, não ia. Mas ia ser muito cafona. Aí eu fiquei pensando, pô, será que ele podia ter fumado charuto quando ele acorda de manhã, lá naquele penhasco já, que as crianças vão embora. E deixam lá a promicina pra ele, o soro super soldado. Aí ele podia acordar, acender um charutão, né? E aí, meio Constantine, né? Cuspindo sangue, fumando charuto. Que a janela pra fumar um charuto seria nesse momento, né? Mas não fez falta, na real, né? Não, eu acho que... A referência foi feita, o charuto tava ali, né? Sim, exatamente. É, porque ia ser muita má influência ele fumar, né? Depois de matar todo mundo daquele jeito no filme, fumar um charuto. Não é questão da influência, é questão de timing, onde colocar isso na história. Não, mas ele não tinha cabeça pra fumar charuto. Nem saúde. Xavier morreu... Cara, Wolverine e charuto, cara, são coisas que andam lado a lado, assim. Eu troco um charuto por um filme desse. Cara, você tá falando essa coisa dela ser do cachorro, né? Aquela cena do Pierce no começo ainda, lá no Ferro Velho. Não, baixa isso. Não. É bem cachorro, né? Exatamente, bem animalista. Porque o cara fala, né? Eles não são pessoas. Eles não têm aniversário, não têm Natal, isso, né? Não se apegue a eles. São tratados como animais. Não tem nome. Eles são uma patente. patente, um copyright. Dá até o esporro nas enfermeiras quando fazem aquele bolinho. Sim, sim, sim. Total, total. E aí, bom, ele encontra as crianças. E aí você vê que... a barba dele. É uma brincadeirinha, referência. Última referência, né? O quê? Mad Max, isso? É, porque eles tiram... eles fazem a barba do... deixa ele com a costeleta tipo, de Wolverine. O cara de Wolverine, né? Então. Porque eles sabem que é o Wolverine, né? É, e eles queriam ver o Wolverine, né? É, muito maneiro isso. Muito maneiro. E é maneiro, porque no final aparece um dos garotinhos segurando o boneco do Wolverine. Boneco do Wolverine. Então, ele, os X-Men são heróis pra essa galera, sim, né, cara? Sim, sim, com certeza. É maneiro essa ideia de que o lugar pra onde eles vão é fictício, mas se é fictício pra todo mundo, então é real, né? É, mas tinha um lugar mesmo, né? No final das contas. Mas tava na revista em quadrinhos. E é por isso que o Wolverine falou, vocês estão malucos! Sim, filho da puta! Tá numa revista em quadrinhos, seus merda! Mas como ele falou que um quarto daquilo aconteceu e nem tudo foi como alguma coisa poderia ser, exato, né? Exato, exato. E achei maneiro que você não vê quem é. Tem alguém que você ouve no rádio. Quem será que é? Fiquei me perguntando. Será que é a Tropa Alfa? Eles estão indo pro Canadá. O Sasquatch? Sasquatch e o Pigmeu? Do outro lado. Era a Tropa Alfa que tava esperando eles no Canadá, maluco. Excelente. Ou então não, era só a polícia montada mesmo. Sasquatch, Pigmeu e Super Gêmeos canadenses. Não tinha um... Super Gêmeos ali? Ah, é, Estrela Polar e a... Estrela Polar, isso aí. E tinha um Capitão Canadá, né? Tinha, um... era o Capitão Britânico. Era o Guardião, era o Guardião. Era o Guardião. Não é Capitão Britânico, assim, é o Capitão Canadá, né, cara? A Tropa Alfa era o Guardião, que não era mutante, a roupa dele era tipo uma armadura do Homem de Ferro. Isso, o isso aí. O Sasquatch, que era místico. O que era um Estrela gênio, Polar, não era? Aurora, o Pigmeu não era um gênio, Jim? Aquela... Não, o Pigmeu, ele... Não, lutava. Não, mas ele tinha alguma coisa nele. Era um negócio místico, porque ele era o Guardião de um espírito demoníaco. É, ó, eu tinha uma parada dessa. Por isso que o corpo dele, inclusive, era pequeno, era descrição pra entender, né? Não, o Tropa Alfa era muito, muito era muito louco, cara. E o Wolverine, né? Também, que era a mais poderosa de todas, na verdade, que era aquela mulher, me esqueci o nome dela agora, que era uma que virava urso, virava vários animais, ela era tipo um elemento dela. Tinha uma mulher que era meio alienígena, meio esquisita, né? Tiveram várias versões, a original era essa, que era o Sasquatch. Ela virava animais, Estrela Polar e Aurora, aí tinha o Sasquatch, o Guardião. Já falou. E tinha essa mulher que virava vários coruja, urso, qualquer animal branco. Caraca, qualquer animal tomar branco. No cu esses caras, né? O seu poder é virar animais brancos. Olha aqui. Eu posso virar um dálmata? Não. Animais não, brancos. Qualquer animal que ela virava era uma forma branca. Pássaro da Neve. Pássaro da Neve. Era o nome? Pássaro da Neve. Esse era o nome. Mas era uma mulher, né? Era uma mulher, era uma mulher. Era. E a criação... O John Byrne, criador do Tropa Alfa, olha isso. É. 1979. Bem, fica aí. Deve ter sido eles que estavam lá no Canadá. Falando, pode vir, gente, que aqui... Exato. Aqui a gente não julga ninguém. Ah, e detalhe, o Pigmeu entrou depois, agora que eu vi aqui, ele entrou depois. O Pigmeu era parça do Wolverine, ele é velhão também. Tem uma história do Puck, que é na guerra da Revolução Espanhola, é isso. Isso, isso. Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola junto com o Wolverine. Que quando eles voltam no passado, param nessa guerra e o Puck, ele não tá não, ele tá um adulto. É verdade, é isso aí. O anão, Rex, não sei se você sabe, mas ele não precisa ser grande para ser adulto. Não, né? Essa é toda a questão do anão, você sabe, né? Não, eu tenho que dizer que ele tava na altura, ele não tava na altura de um anão, ele tava na altura de um homem adulto, assim, mediano. Não explica, okay. Rex, não explica. Mas se você vê um anão, por exemplo, com cabelo branco, ele não é criança, ele é um adulto já. Aqui, achei o Dave, que o Gene Jude Newton é um anão saltador de Saskatoon, com residência sobre-humana e extraordinárias habilidades acrobáticas, hospedeiro vivo do espírito de um feiticeiro demônico chamado Razor. É, isso aí. Olha aí. Esse é o lance dele. Mas aí, você vê que no início que a Gabriela, a enfermeira, ela fala, olha, eu fugi com a Cada Laura. Um pega um e a gente se encontra e lá, aí, é isso. Gente, isso. Eu não sei. Brincadeira de criança. Eu não sei o que aconteceu com os outros, não sei se eles morreram, tô sozinho aqui, ferido e tal. E aí, no final, você vê que todas as enfermeiras mandaram bem pra caralho. Todos morreram miseravelmente. Todos morreram. Porque não tem uma enfermeira, só tem as crianças, só cara. Tem as crianças, né? Mas eu acho que não tinha uma enfermeira pra cada criança, tinha? Não, mas tinha várias enfermeiras, que ela fala. Foram elas que a gente se juntou. É, e... Talvez não tivesse uma enfermeira pra cada criança, né? Exato. Eu achei, sinceramente, eu achei que eram menos criança no hospital, quando eles mostram as imagens. Tudo bem, olha só. Crianças pra caralho na cabana. Crianças mutantes com superpoderes e enfermeiras. Quem sobreviveria? É verdade. Faz a matemática. Mas é engraçado porque o número dessas crianças, ele vai mudando, né? No acampamento tem 5. Aí na hora da correria tem 30. Aí quando junta no canto, tem 7. Pera, rapidão. No acampamento, na casinha lá em cima, tem outra casa lá embaixo e tinha a galera que tava na fogueira, jogando bola. É verdade. É, eles e uma parada que, assim, uma parada que foi bem clichê, assim, pra pessoa entender que eles foram embora e que eram crianças ali, né? Porque deixaram a bola pra trás. mas eles são crianças. Agora, eu achei legal saber pra onde foi parar aqueles kits de primeiro socorro que todo motorista do Brasil foi obrigado a comprar. Lembra? Foi uma época que... Mas não é dessa maracutaia do Brasil? Todos os motoristas... Não lembro que ano que foi isso. É, rolou isso. Ah, todo mundo tinha que comprar um kit primeiro socorro pra deixar dentro do carro. É. Aí começaram a prender as pessoas com a gase, né? Com a faixa. Não, e os médicos começaram a falar, vocês estão malucos, uma pessoa que não sabe usar isso não pode sair usando gase, luva, pra salvar as pessoas, é piorar. Aí exatamente. Não é mais obrigatório, mas o cara dono da fábrica de kit primeiro socorro fez o dinheiro dele, é isso que o Brasil... Brasil gira assim, é assim que gira. Aí... Todo kit tinha uma tesourinha. E toda criança daquela merda, daquele acampamento do... Tinha uma tesourinha. Tinha uma tesourinha, pô. Que apareceu tesourinha pra caralho ali, cara. É verdade. Tu procurar na tua casa agora, você não acha uma tesourinha. Ela tinha os kits de primeiro socorro, olha aí. Bom, e aí... Mas eu achei legal, deu um break, né? Sim, das crianças fazerem isso, e ele, não, porra! Not cool. E ele nega até o final, né? A garota fala assim, eu não sou quem você acha que eu sou. E ela fala, um dos diálogos mais maneiros, ela fala assim, ele fala, você vai ter que aprender a viver com isso, né? De ter matado, né? Você mata e não isso tem é... Volta. Isso, isso a é a cena do não filme, tem volta. Né? A cena do filme que ela vive. É a cena do Os Brutos Também Amam, exatamente. E aí ela fala, mas eles eram todos maus. Né, todos que ela matou. E ele fala, dá no mesmo. Ah. Puta, cara, que foda! Que all the same. Que foda isso. Que personagem. Que construção de densidade do personagem, né, cara? É, que você vê que não era... O que tava fudendo ele não era só a perda do fator de cura e a doença que ele tava ali. É. Era a cabeça dele também, né? Ele tava fudido também. Tanto que o pesadelo dela era, eu sonhei que tava me machucando, né? Esse é o meu pesadelo, que eu machuco as pessoas. Né, as pessoas me machucam. E ele fala, é o meu contrário. Eu machuco as pessoas nos pesadelos dele. Né? É foda, né? É muito foda. Bom, que personagem. O que mais pesava pra ele era a culpa. É uma questão de tempo também, né? A inversão do pesadelo dela. Né? Aquela disposição que ela tem, ela vai mudar porque rapidinho. Exato, porque você vê que ele é o resultado... Tudo que ele fala pra ela. É. Não deixa, não seja o que eles fizeram, o molde que eles te fizeram, né? Exato. E ele se tornou aquilo. Eles criaram o Wolverine, botaram adamante no corpo dele, no programa Arma X, pra ele ser uma arma de guerra, uma força de destruição, e ele fugiu, mas ele continuou sendo uma força de destruição, entendeu? Ele foi exatamente o que fizeram ele. Mas não é só isso, é um personagem que, assim, como você mostra no começo do filme, não adianta, cara, por mais que ele tente fugir, por mais que ele tente lutar, cara, a violência sempre chega até ele, entendeu? Sim, porque ele vive, né, essa é a vida dele, a vida dele é violência, onde ele vai, violência. Mas você tem um... Seis garras. Então. Seis garras de adamantio. Por exemplo. Alguém vai te trazer um problema? Como é que você resolve o problema? Normalmente. Né? Conversando? Você até tenta conversar, gente. Não vai arranhar a porra dos parafusos da minha roda. Exato. Aí o cara fala, vou arranhar assim? Então toma aí. Não, mas ele tomou um tiro no peito. Entendeu? O negócio é assim, se ele fosse uma pessoa normal, a vida dele tinha acabado ali. Tomou um tiro de escopeta no peito e morreu. Mas não, ele levantou, chacinou os caras. E aí o Pierce encontrou ele por causa daquela chacina e trouxe toda aquela violência pra ele, entendeu? Sim. Então, ele, o ciclo da violência dele é interminável, porque ele atrai outro ciclo. Sim, entendeu? Sim, mas se ele tivesse deixado levarem um carro, tá entendendo? Não teriam achado mas ele. Mas se, não tem, né? Não tem. Não existe. Aqui eu tenho umas questões que eu quero colocar. Vamos lá. Talvez polêmica. Outro dia eu joguei ela na mesa, a gente jantou com o pessoal da redação do Nerd News, eu joguei, achei que ia ser polêmico, o pessoal concordou. O pessoal abraçou minha ideia. Ou ficou com medo de ser demitido. Existe uma possibilidade, mas estava todo mundo na estabilidade. Todo mundo já passou da experiência. Eu fiquei pensando sobre a luta final. Eu não curto a ideia do clone no geral, né? Desde a novela da Albieri, eu não sou muito... não sou muito fã. Eu nunca gostei dos quadrinhos, que é usado ao extremo, né? Toda hora tem um clone do clone. Meu... Aí ele volta ao normal, aí agora é o cara original. Não, era um clone. É sempre assim. É um desafio meio barato, né? Comum demais. Sempre achei meio fraco. Mas aí, aquele clone, na fazenda da família, que tinha os cavalos e tal, funcionou perfeitamente. perfeitamente. Ele matou o professor Xavier. O professor Xavier se confessou, achando que tava confessando pro Logan, mas não tava. Não. O Logan chega cheio de culpa, falando que não foi ele. Sim, sim. Foi foda, funcionou maravilhosamente bem. Perfeito, muito bom, parabéns. Aparece o clone de novo. Vem o Wolverine, inclusive, fique registrado aqui. Copiaram fodamente a cena do Ozob no Nerdcast RPG. Fodamente, ele injetou toda aquela droga de... Pra dar o super boost. Nano não sei o que lá. E deu um super boost. Igual ao Zob. Igual, meu irmão. Aí ele vai lutar com o clone. É tipo o Nuke, né? Do Robocop. Só um parênteses nessa parada. Era maneiro que ele tava com o negócio, tava correndo. E aí quando ele vê que ele não consegue mais, o cara tava... É muito bom. É muito... E ele, é, ele manda assim... Tom Cruise. Falou em correndo, meu cérebro... Tom Cruise. Tom Cruise, é incrível. O Hugh Jackman, ele não é um ator maravilhoso, primeira linha, um cara, né? Ele é um bom ator. Não, um bom ator, competente. Aí. Não. Ele é, cara. Ele é um ator do nível do Anthony Hopkins. Ah, mas ele vai chegar lá. Nunca. Será? Ele é ator do nível do Al Pacino. Teatro, o cara vem de musical. Ah, cara, ele é bem... Então, gente, não vamos ser extremos. Eu não falei que ele é um merda. Eu só falei que não é o melhor ator do mundo. Eu falei que é um ator ok. É isso que eu tô falando. Ele é mais que ok. Caraca, cara. O Robert De Niro e o Al Pacino na idade dele davam de 10 a 0 nele. É isso que eu tô falando. Deixa eu te falar um negócio. Ainda bem que isso fica registrado, né, cara? Fica gravado pra eternidade. Até o dia que veremos falar assim, caralho, velho, esse cara merece todos os Oscars. Cara, então, eu não tô falando que ele é um merda. E o Oscar, não, nem sempre o Oscar dá prêmio pro melhor ator. É uma metáfora. Eu sei. O que eu tô dizendo é, ele mandou bem pra caramba nessa parte em que ele mudava de persona, né? Quando ele é o Logan, o corpo dele, o jeito que ele se movimenta, né? Uhum. As mãos, os braços meio mole. Ele tá mondrongo. Uhum. Ele é fortão, ele tá forte, tá gigante, né? Mas ele parece assim, sabe aquele cara que já foi forte, deu uma, depois parou de malhar um pouco? Ele dá essa impressão, sabe? Ele dá essa impressão que ele tá esquisito e não tá no auge. Exato. E passa muito bem isso. Eu achei foda. Sim. E quando ele é o clone, talado, né? Exato, exatamente. Então eu achei muito foda, cara, porque é o mesmo cara no final da história, você, né? Você consegue dividir as duas pessoas. Não parece que é a mesma pessoa. É, não o cara só que fez uma maquiagem diferente. Exato. E mudou o sotaque, tipo Van Damme. Sabe qual é? Tipo, Van Damme pode fazer 30 caras diferentes, vão ser todos o Van Damme no final. Exato, né? Eu não tô falando isso, ele mandou bem nisso. O que você tá falando, cara, foi o que eu argumentei com todo mundo que viu o filme, cara. Como é nítido você ver o jeito como ele anda mancando, como os braços pesam, como ele anda... É, né? A mão molenga, assim. Como o adamante cobra o peso agora, que o corpo dele não aguenta carregar. Então, tanto que ele falou que pra andar no filme, ele botava pedras no sapato pra ele não pisar com firmeza quando ele andava, pra ele poder se manter sempre nesse estado de, assim, porra, tá difícil, tá pesado. Você viu isso na live do Jovem Nerd com o Hugh Jackman. Mas aí eu sei que ele toma lá a promicina do 4400. Ah, ele vai o boost. E aí é maravilhoso, meu irmão. Aí, cara, você regozija na violência. É isso que você faz. É o êxtase da loucura. É o êxtase sanguinolento. É cara. Pra louvar de pé. Irmão, é Wolverine. É pra glorificar de pé a igreja. É Wolverine rasgando, cortando cabeça. E rasga um cara. É muito maneiro, cara. Tem uma que ele dá, pega assim, meio no pescoço, meio no, na garganta. E o cara faz assim. Oh! É muito foda. É demais, cara. Assim, ele se fica, vai, Wolverine! E aí vem a garota girando por cima e dá chutão de puta. É uma, cara, é um negócio, é um balé, meu irmão. É muito maneiro que ele fala, vai atrás de mim, porque ele vai tomando todos os tiros. É o tanque de guerra na frente, ele é pequenininho, exato. Ele é grande, né, e ela, cara? Cara, é muito maneiro. E aí é maravilhoso e tal. Aí, tum, ele chega no clone, né? Ele vai lutar com o Pierce, aí ele chega no Rice e no Pierce. Isso. E aí tá tudo mondrogão, a promissina lá tá acabando. Puxa o revólver no meio do discurso do cara e mata. Cara, ele foi muito bom isso, cara. O cara do nada. Foi muito bom. Ele dá aquela explicação lá do xarope de milho, que eles acabaram com os mutantes botando isso, né, no xarope de milho que vai em todos os produtos. Ele explica exatamente isso, mas ele deixa dá entender. O que é muito melhor, inclusive, do que ele falar. Eu acabei com todos os mutantes botando aí, botando antimutol no xarope de milho. Antimutol, exatamente. Não, mas essa é a história do filme. Eles acabaram com os mutantes e aí nós vamos ter o controle, já que eles nunca conseguiram controlar os mutantes, eles acabaram com os mutantes e criaram... Vou fazer meu próprio mutante. Exatamente. Com jogos e prostitutas. prostitutas. E aí, no meio do discurso, como, caraca, foi muito bom, explodiu a cabeça do isso maluco. Isso parece muita coisa de RPG quando o mestre quer contar foi, uma história. Foi, RPG, já aconteceu e isso. E vou atirar nele. Não, deixa eu terminar, não, vou atirar nele. E aí, cara, foi muito maneiro ver isso no filme, né? Porque não interessava mais o que ele ia falar ali. Realmente, não interessava. Tipo, acabou essa merda. Então, foda-se, né? Foi muito maneiro, ok. Mas, tem uma questão aqui, que eu não me importo, mas eu quero só ressaltar. Sim. Eu não quero Tucano ser já um idoso também, assim como eu. Não quero que ele fique muito nervoso. Outro menino Tucano. Outro menino do Russell. Isso aí. Lá no começo, o Caliban fala assim: você tá zoado, tá com gonorreia, tá com cus na junta, teu peito não nasce mais pelo e tu não enxerga uma porra nenhuma. Tu não consegue ler. E ele fica com óculos, muito maneiro, inclusive. Óculos. E aí ele tá ali todo zoado, todo veiaco, e ele dá um headshot e um handshot. Ele explode a cabeça do Rice e explode a mão do Pierce, cara. Parabéns. Deixa passar. Parabéns. Então a promicina, ela foi indo embora e ela foi se acumulando nos olhos. Aí ele deu esses tiros e chorou uma lágrima verde e acabou o remédio. A explicação do remédio lá é que até as crianças falam é: a gente tomava esse remédio pra se curar mais rápido dos treinamentos de combate dos nossos poderes. Não, e ele dava um boost nos poderes também. É, era um shot, é que nem um exército, quando você entra no exército. Tome uma dose mínima, beleza. Ele vai e toma o frasco inteiro. Só que se você nota que o negócio é feito pra regenerar feridas depois de um combate, de um treino. Ele toma o remédio e vai pra cima da galera toda tomando tiro até não poder mais. Então ele tá gastando todo aquele remédio pra regenerar o corpo dele. Entendeu? Ele tá tomando tiro e regenerando, tiro regenerando, até que ele exauriu o produto até o final, cara. Tanto que chega no final, cara, você não pode lutar mais. Você já você exauriu tudo. Acabou. Entendeu? O teu corpo não vai regenerar mais. Chegou. É, tu vai morrer. Exatamente. É isso aí. Aí o Pierce sai correndo, abre a porta do negócio e sai o clone de novo. E aí eu venho aqui colocar uma ideia que eu tive. Uhum. Que talvez melhorasse o final do filme. Não que eu ache o final do filme ruim, eu gostei. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Esse é o Azaghal pisando em ovos. Não! Panos quentes! Não é panos quentes. Senão as pessoas vão falar que eu não gostei do filme. E eu gostei. E eu quero ficar claro que eu gostei. Mas eu acho que não precisa voltar aquele clone. Eu tenho alguns motivos pra isso. O primeiro motivo é: não dá pra matar o clone. Não dá. Não tem como. Aquele tiro na cabeça que a garota dá não mata o clone. Porque o tiro na cabeça no filme não matou o Wolverine. E mesmo que você ignore aquele filme merda, teoricamente, uma bala de adamantium pode atravessar. Tem duas coisas que podem acontecer. Ou a bala não acontece nada, adamantium bate com adamantium, nada acontece, que é o que teoricamente acontece porque eles batem garra com garra e ninguém se corta. Uhum. Os dois batem não, as não, garras... Não, peraí. Garra com garra. Um projétil é feito pra perfurar. Ele perfura... Uma garra também, né? Tá, mas o adamantium é a única coisa que pode, vai. Chumbo perfura chumbo. Mas tá, mas eu tô entendendo. Mas então, um tiro de adamantium, um tiro de revólver normal, quando você dá um tiro num melão ou numa cabeça, ele faz um furinho pra entrar e esse arrasto de ar e de não sei o que lá e a fragmentação da bala faz com que saia um buracaço do outro lado e é isso que mata o alvo, certo? Uhum. E é o que acontece com o clone. Só que o arrasto do ar não afetaria o adamantium. Entendi. Só o adamantium afeta o adamantium. Entendi. Então, ele faria só um furinho na entrada. E o adamantium não fragmenta. Verdade. Então, ele não poderia fazer uma explosão atrás. Ele teria que sair outro furinho. Isso. Poderia sair o cérebro todo junto no outro furinho. Uhum. Mas, entendeu? Ele não seria suficiente pra matar ele. Okay, mas agora tô vendo muito nerdologia. Okay, realmente, não, faz não, sentido. Faz sentido, faz sentido. O que o Dave falou faz sentido. Se a bala entrasse, ela entraria e ia ficar alojada dentro do crânio. Ela não passa... É, o que pra mim não, seria mais sentido. Ela pode sair. Ela entraria, bateria no osso por dentro e pararia na chapa de adamante do outro lado. Ou sairia também. Se ela também passasse, ela ia fazer um furinho só, acabou. É, só um furinho. Ia deslocar o adamante inteiro, como ele falou. O clone ficaria apagado até regenerar o cérebro de novo e levantar e continuar. Exato. Não, regenera. Ele já é um melão. O Wolverine nos quadrinhos já foi queimado. Cara. A única forma pra mim que a bala poderia matar ele é ela ricochetear dentro da cabeça dele e ficar alojada no cérebro vai conseguir expelir ela porque ela é da adamante e não vai conseguir tirar ela do corpo. Mas seria um tumor e ele continuaria vivo. Ah, ele enfiaria o dedo no chão. Ele ficaria um vegetal. vegetal pra sempre, entendeu? Um vegetal regenerativo. Exato, ponto. Talvez seria o fim dele. E talvez ele ficasse ali morrendo de fome, o cacete A4, porque ninguém ia cuidar daquele corpo defunto lá, entendeu? Tá. Aí tem uma outra questão que é: não existe bala de revólver, não é que nem meia. Não serve em todo o pé. Ah, sim, também tem isso. Aquela, ela pegou uma bala que era, parecia uma bala de 45, eu não sou nenhum especialista, mas parecia uma bala de 45. Ela pegou a primeira pistola, tum-tum e pau. Cara, não foi a pistola do próprio Logan, não, que ele usou pra tirar? Mas o Logan não tinha uma pistola, ele pegou a pistola de um cara genérico. É uma Kobe. Então tá. É filme. Não, mas isso não é problema, só tô apontando as questões. Sim, mas isso nem é o principal no meu argumento aqui, pra não ter o clone no final. Porque, como a gente viu na Nerdologia, a única maneira de matar o Wolverine é afogando ele. É, asfixiando, né? De qualquer forma. Mas beleza, ele podia ter sido asfixiado na fazenda, vamos supor. Eu não tô propondo a mudança do filme, porque eu não quero mudar a estrutura da história, inclusive. Sim. Mas eu acho, e agora vai, agora talvez seja apedrejado, talvez vamos ver. Eu acho que o vilão final, o chefão final que devia lutar com o Wolverine ali no, na última cena, deveria ter sido Dente de Sabre. Tanta! Pô, mas aí tem invocar o Dente do Sabre do nada no filme? Tem uma explicação. E tá tendo a história. O Caliban não tava junto dos caras caçando um mutante, não sei o que lá. Ia sair um Dente de Sabre com corrente no pescoço, que nenhum animal já, sabe, capturado pelos caras e utilizado. Um caçador de mutante, por que que eu acho isso? Por que que eu penso assim? Eu fiquei pensando um bom tempo em como substituir aquele clone. É. Porque o Dente de Sabre é o Nêmesis do Wolverine. Sempre foi. E aí, mesmo que ele não tenha o adamante e tal, ele exerce um fator psicológico muito forte em cima do Wolverine, sempre exerceu. É, eu entendi. Não é horrível, não. Ele teria que mudar um pouco a estrutura pra não ser muito de graça, né? Ele teria que meio que preparar isso. Teria que botar um no roteiro. Apresentar essas ideias em algum momento. Quem seria o ator pra fazer o Dente de Sabre? Porque até agora só tivemos coisas sofríveis. Não, eu traria, eu por mim, traria o Dente de Sabre do Wolverine Origem, que é a única coisa legal daquele filme. Não, cara. É muito ruim, muito ruim, cara. Não, olha só. É muito ruim. Ele correndo de quatro, cara, sério. Ele é olha triste, náuseas. Ô, Tucano. Na minha opinião, cara, eu ainda acho que, assim, naquele filme do primeiro filme do X-Men, a escolha do Tyler Mane, que é um lutador de wrestling, que os caras... Não, aquele é uma merda. Aquele não, cara. Porra, eu acho ele melhor. Eu acho melhor do que o de Origins. Eu também. Não. Aquela sobrancelha gigante, peluda. Porra, bem mas olha só. O Dente sabe é aquilo. Eu acho legal a ideia, porque ok, o Dente de Sabre é um Nêmesis do Wolverine. Não seria de graça se fosse isso. Eles preparariam. Porque, por exemplo, eles prepararam a história do Caliban de ser um caçador. Eles poderiam usar o Dente de Sabre. O Dente de Sabre poderia ter sido aprisionado, entendeu? Pra melhorar esse filme, eu acho que não precisa mudar. Só precisa fazer o 2 e descobrirem que eles eram alienígenas. Ué, mas tem um detalhe legal no filme que passa até despercebido. Quando eles pegam o corpo do Caliban, aquele cientista chega e fala, né? Tipo, assim, ah, não descarta esse aqui. Ele ainda serve pra alguma coisa. Entendeu? Ele fala, guarde a pele dele, porque ele é um bom rastreador e tem QI alto. É, isso aí. Mas é porque o que ele faz? Ele pega restos genéticos, bota numa proveta. E agora que ele sabia fazer o clone adulto, né? Exato, e transforma no que ele quer. A ideia do Azaghal não é ruim de ter o Dente Sabre, acho maneiro a ideia. Mas eu acho que foi legal ter o fechamento com o X-24 pelo seguinte motivo. Primeiro, mostrou que ele é uma máquina poderosíssima, ou seja, ele se fudeu de tantas formas e ainda voltou. Fez o fechamento com a bala de adamantium, que era pro Wolverine se matar, entendeu? E acabou sendo o que... Sim, não, né? Ele tentou amarrar. O ciclo fechou amarrado. Mesmo na ciência do adamantium. E eu acho maneiro porque o Wolverine está se enfrentando. Ele está enfrentando o seu passado. Tem a mensagem. A arma de destruição que ele foi construído pra ser, falhou. Os caras nunca tiveram controle sobre o Wolverine. Mas agora a tecnologia avançou e eles, agora sim, essa é a arma X que eles queriam fazer lá na década de 70, entendeu? E não conseguiram. E olha como ela é poderosíssima, imparável, entendeu? E isso coloca o Wolverine como algo descartável, velho, molde a ser quebrado de um protótipo falho, entendeu? E transforma ele no underdog, no azarão. No azarão da história, entendeu? Ele é um velho arco. E por causa disso, fecha todo o arco da garota, salvar ele, de ter a bala de adamante, dele se enfrentar, de você ver a verdadeira arma X criada. Então, por isso que eu achei... E a gente percebe que ela é filha dele mesmo, que ela dá um headshot e nunca te pega numa arma. Exatamente. Mas olha só, um dos co-roteiristas do filme falou numa entrevista que eles chegaram a cogitar ter o Dente de Sabre no filme, mas ele apareceria antes de Las Vegas e ele ajudaria eles. Essa era a primeira ideia deles, né? O que eu não achei tão desinteressante, porque... Mas assim... Depois que acabou tudo... A quantidade de ideias que eles devem ter tido, descartado também, exatamente. Dá pra fazer um livro, né? Mas aí eu não sei se ele achou que também ia desviar muito, ia começar a virar muito mutante, muito X-Men, sei lá. Agora, pensa o seguinte, imagina se no final, quando ela dá o tiro, a bala acerta o cara, o clone, o Logan morre, e o clone perde a memória e vira o Logan de novo. Nossa, pariu, Carlos. Tá contratado pela Marvel, Carlos. Próximos 5 anos, gente. Teoricamente, se ela tivesse botado aquela bala, já que cabe em qualquer arma, se ela tivesse colocado aquela bala num rifle .50, tivesse dado um tiro de rifle, o arrasto que veria depois da bala, mesmo que fosse um furinho de nada, ia arrancar o cérebro dele todo fora. Mas o poder da bala de adamantium no filme do Wolverine Origins é exatamente, era fazer ele perder a memória. Ele tomava um tiro de bala de adamantium e perdia a memória. Uma não, ele tomou 3, cara. Era pra ele estar comendo papinha. Not okay. Mas então, a cena da morte, Wolverine, cara. É triste ver, né? É muito triste, cara. Mesmo depois de tantos filmes merdas, ele é o Wolverine, esse cara. Esse é o único que é Wolverine. É, ele é o próprio Wolverine. Nossa! Arrependimento, teu nome é Rex. Mas o que eu tô falando é, você tá se despedindo ali do Wolverine, do Logan, que tá morrendo, mas você tá se despedindo do Hugh Jackman também. É, muito. Que fez, por mais que os filmes tenham sido merda, ele sempre foi um bom Wolverine, sim, né? Sim, sim, sim. Sempre encarnou bem o personagem. Sim. E fez todo mundo acreditar nele como Wolverine, mesmo tendo, sei lá, quantos metros de altura que esse cara tem. Porque o Wolverine é 1,60. E esse cara tem 1,90. Ele é muito bom nos dois primeiros filmes. Ele sempre entregou. É, os filmes é que são uma merda. O roteiro é ruim, mas ele a performance dele como Wolverine sempre foi foda. Pô, a Marvel fez uma homenagem bem legal pra ele por todos os filmes de despedida, por 17 anos que ele interpretou o Wolverine. A Marvel chegou a fazer uma homenagem, um vídeo de homenagem a ele. E aí ele morre, a garota fala Daddy. Eu achei meio cafona isso. Quando não me pegou. Daddy, eu comecei a chorar. Não me pegou. Eu comecei a chorar na parte que ele fala, então essa é a sensação quando ela pega na mão dele e chama ele de pai, que ele sabe que é assim, família, cara. Naquela hora, cara. Ah, isso? É, eu interpretei dessa forma. Cada um chorou por uma coisa. Não, eu chorei quando ela começou a falar, chamar ele de Daddy. Aí meu coração mole de pai chorou. Mas quando ele fala, então essa é a sensação, eu imaginei que era a sensação de morrer. De pai, não, de pai. Tipo assim, porque eu acho a sensação de ser amado por alguém. Não tinha pensado por essa forma. Até funciona também. Ele já sabe como é que é a sensação de morrer, de sofrer. Não, não sei. Mas ele nunca teve essa sensação de retorno, entendeu? De amor, caralho, né? De filho. O Jovem Nerd não pegou a mensagem. Não, não, você pegou essa dessa peguei, forma também? Peguei. That's the feeling, o quê? De ser amado? De ser parte de alguma coisa, responsável realmente. Caraca, ficou melhor ainda pra mim, então. Final. Tu tinha entendido o quê, Jovem Nerd? Que era a sensação de morrer, porque ele matou tanta gente, entendeu? Meu Deus. Não, mas a interpretação do Rex... Jovem Nerd não entende nada de ser pai, cara. Não, faz muito mais sentido, cara. E é melhor até a forma. Ficou melhor ainda o final. Mas aí ela cita lá a frase do filme, do Shane. Do Shane, né? Do Bruce Também Amo. E esse filme, pra quem não sabe, é um clássico de western, né? Que conta a história desse cara que é um matador, cabra ruim, e que tenta se adequar à sociedade num Vale Pacífico, não consegue por causa do peso do passado e vai embora, né? Sim. Então é uma correlação. O filme faz uma relação direta ao tema western, né? Pra mim, eu vi muito no Wolverine o Clint Eastwood dos Imperdoáveis. Eles também citaram como uma inspiração, obviamente, né? É. Bom, e aí pra matar todo mundo do coração, pra dar aquele tapa final, pra salgar a pipoca, ela vira a cruz. Isso foi foda, cara. Pô, isso foi foda. Pô, achei muito bonito isso, cara. Teve gente que achou piegas essa porra, cara. Deu vontade de dar um tapa na cara. Não, cara, isso foi, puta, chave de ouro, cara. Excelente, foda, excelente. Cara. Eu assumo que eu não gostei do final ele morrer, cara. Eu sei que fecha com chave de ouro, fecha tudo, mas, assim, eu achei que ele morrer, quando ele tinha todas aquelas crianças ali, ele poderia ter se tornado, assim, um outro jeito dele se redimir também, ele seria talvez ensinando ela. Mas ele ia morrer, ele ia morrer ali, ou ele ia morrer 3 semanas depois se cagando todo e vomitando. Top ele de sorvete, ele já estava morto, cara. Ele estava morrendo. Não dá. Não dá, cara. Ele não tem isso. Você vai vendo ele se degenerar pelo filme. No filme. Através do filme, do início, no final ele tá totalmente surrado, cara. Doente terminal, cara. Não tem outro final para o filme, mas teria outro final para o Logan. Realmente é só ele tomar o remedinho. Mas não dá pra ficar no remedinho pra sempre. Por quê? Ele mesmo fala, esse negócio aí te deixa maluco. Ele falou, não usa tudo de uma vez. E o Kim Kataguiri lá fala pra ele que se ele tomar os pouquinhos, não deixa maluco. Exato, cara. Mas aí ele tomou tudo de uma vez. Ele falou, não toma... Ele fala, não toma tudo de uma vez que você vai se fuder. E aí ele fez e tomou tudo de uma vez. O cara não quer mais fazer o filme, gente. Tem que matar o Wolverine. Pra vir um Wolverine novinho. Tem que vir um Tim. Eu achei que foi o melhor final pro Hugh Jackman fazendo, interpretando o papel do Wolverine. Não que fosse impossível ele sobreviver. Obrigado, Tucano. Sim, eu tenho o mesmo tipo de pensamento que você nessa hora. Ah, então vou mudar. Peraí, eu acho que... Olha só, eu tenho uma curiosidade interessante. É. Tem uma coisa pra falar sobre a cruz que vira um X. Aquilo, segundo o nosso querido redator César, é a cruz de Santo André. Como assim? Era Santo André, na hora da morte dele, ele foi crucificado. Na hora da morte, ele sentiu o peso dos pecados e do sofrimento e pediu pra tombarem a cruz. Porque ele não era digno de ser crucificado que nem Jesus. Nossa! Foda, caraca, né? Não acho que seja isso não, cara. Pra mim é só o X de X-Men e acabou. É porque você é limitado, né, Rex? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.